Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Amigos vivencianos, hoje é o nosso programa de 1114, estamos no dia 22 de junho de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também as casas espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefo, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, também da Tenda de Umbanda Pai Jeremias e Vó Catarina e do grupo musical Castelã. Hoje o nosso convidado é o nosso grande amigo Felipe Carmona, que esteve aqui conosco participando desse programa lá nos primórdios, né? Lá atrás, depois teve que se mudar para São Paulo e parou de vir. É, aqui no programa, mas de vez em quando ele vem aqui para dar uma canja para gente. Então é o Felipe Carmona e o tema será criatividade a serviço do bem. Então vale tudo, né? A gente pode perguntar qualquer coisa, dar qualquer opinião, tudo vai nesse programa vai servir para todas as coisas. É, né? MMA? É, desde que seja criativo, é claro, né? É, bom dia, Rodrigo. Bom dia, é MMA, né? Vale tudo. Uhum, é. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui da Rádio Vivência Espírita, São José dos Campos, e também a gente já deixa o alô para os ouvintes da Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo, já deixa um alô aqui para vocês, e também para o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, aqui os vivencianos que estão assistindo a gente, e também pela Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita. A gente já deixa um alô para vocês. Lembrando que a gente está com os telefones, o Tião está ali fora, então basta ligar para nós para participar do sorteio. Ligue aí no telefone 12-3921-3009, né, que a gente vai sortear hoje um livro do Bacelli com o Dr. Inácio Chico E. Kardec. Né? Então, a gente vai sortear esse livro que o Ari doou pra gente aqui, né, e pediu pra gente sortear. Então a gente vai sortear hoje o livro do Dr. Inácio pelo médium Carlos Bacelli. Para quem ligar para nós e dizer que quero participar do sorteio, então ligue em telefone 12-3921-3009, também é o WhatsApp, tá, esse número. E a gente já tá com a enquete no nosso YouTube, então entra aí e responda a enquete. A criatividade alinhada ao amor ao próximo, potencializa o serviço ao bem? Então deixa aí a sua opinião pra gente, a gente vai comentando aí e vai comentar no final. E perguntas também aqui pro Felipe. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Filipe. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 39, piedade. Piedade é a atitude de quem é benevolente, de quem socorre o ferido, seja ateu ou seja crente. A caridade em sua vida é real e permanente. Queridos irmãos vivencianos, vamos fechando os nossos olhos, nos acalmando e procurando fazer o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de agradecermos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada de aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo através do nosso querido amigo Filippo Carmona, que veio hoje, amparado pelo Ricardo Carmona, seu irmão, para que possamos, nesse domingo, Senhor, voltarmos-nos mais uma vez para esse Evangelho redivivo do Cristo e colocá-lo em prática em nosso cotidiano. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai, diante desse mundo imenso que Jesus coordena, vemos as coisas acontecendo à nossa volta, para que tenhamos a oportunidade de experienciar vivências diferentes e tomarmos posse da nossa verdade e do nosso propósito de crescer e evoluir, trabalhando a serviço da caridade e do amor ao próximo. Que possamos vibrar e orar por todos aqueles que estão envolvidos nessa guerra, para que saiam de lá, Senhor, incólumes do espírito, porém o corpo, nós não sabemos como ficará. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será criatividade a serviço do bem. E nós estamos aqui com o Filippo Carmona, que é formado em marketing digital, é voluntário espírita e trabalha no Centro Espírita Lanice, lá em Tatuapé, em São Paulo, na cidade de São Paulo. E ele veio aqui acompanhado do pai dele, porque quando ele trabalhava com a gente, em 2011, 2013, ele dizia que nós praticávamos bullying em cima dele, porque ele era muito novo, né, Jorge? Isso, mas eu quero que a primeira coisa que ele fale hoje seja a frase do dia, o pensamento do dia. Ah, eu quero que eu fazia lá na... Que eram umas coisas assim, então... super inteligentes, fora de sério. Bom dia, Filippo. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Você estava com saudade do meu bom dia, fala sério, né? Principalmente da minha frase do dia. Eu sei que o meu pensamento do dia era algo que os vivencianos mais antigos jamais esqueceram, porque eles se alegravam todo domingo de manhã com a minha frase. E hoje eu preparei o seguinte, porque vocês gostam de falar aqui no programa que quem acompanha o convidado, ele é o quê, Jorge? Quem acompanha o convidado é o médium de quê? Transporte. Médium de transporte. Só que eu tô um pouco preocupado, porque eu senti que vocês não atualizaram o vocabulário de vocês nesse meio tempo, e o meio espírita evoluiu muito, a gente já tem muito mais outros nomes. Uhum. Então o pensamento do dia hoje é para atualizar vocês no dicionário espírita, tá? Tá bom. O espírito mais idoso, assim, ele é o experiente, tá, Jorge? Uhum. Um espírita cabisbaixo, ele é um espírito tiste, espiritiste, tá? O espírito jovem é o espiritim. Uhum. Quando dois espíritos estão brigando, a gente chama de espiritreta, tá? Uhum. A partir de agora. Dois espíritas lá se desentendendo, espiritreta. Uhum. É, quando tem um espírita mais radical, mais fechado nas próprias ideias, a gente chama de espírita, tá bom? É, se é um espírito mais... Se é um espírita com dor de barriga, é um espiririta. Uhum. Porque ele tá com piririta, entendeu? O espírita mutante é o ex-espírita. Não tem o X-Men? É o ex-espírita. O espírita palmeirense, esse é fácil, é o espírita de porco. Uhum. O espírita São Paulo, o espírito de luz é o espírito São Paulino, esse também é fácil. É, o que decorou todas as perguntas do Livro dos Espíritas é o Enciclo-Espírita. E existe a revista Caras, que é uma revista que todo mundo, quando quer saber as fofocas, compra uma revista Caras. No plano espiritual tem uma também, eu vim trazer para você, chama Perispíritos, uhum. Tá? E o espírito que está sempre cansado é um encostado. E o espírito metido engraçadinho é o espirituoso, mas alguns chamam de Filipe Carmona também, tá, Jorge Reis? Vocês têm certeza que era pra ter chamado ele mesmo hoje, tá aí no programa, né? Né, Rui? É? Foi você que convidou ele? É, vocês pediram pra convidar o Filipe, eu convidei, né? Fui eu, tá? Não vem não. Já estão arrependidos. Essa era a minha participação, pessoal. Obrigado, eu indo nessa. Vem não que fui eu, tá? Tava lá na aula lá dos voluntários, né? Ele deu uma aula lá no curso de voluntários lá na mocidade. Aí o Filipe, você tem que voltar lá no programa. Vamos lá, que dia você pode vir? Então você não, porque que todo é o programa a gente tinha vontade de levantar e falar, vai embora, Filipe. Agora ele trouxe completo. Pra poder a gente ficar uns 10 anos sem chamar ele. Até que o dia deu certo, né? O importante é que essas pesquisas que ele fez, super inteligente, né? É sempre inteligente, seu Rui. Seu Rui, nem todo mundo teve a oportunidade. Acho que é importante a gente também dizer aqui no programa, eu não vim só avacalhar, não, eu prometo que eu trouxe conteúdo, mas é importante, nem todo mundo teve a oportunidade que o senhor teve de ter o Livro dos Espíritos autografado, entendeu? Nem todo mundo teve essa vivência longa aí dentro do Espiritismo. É, bom conceito, né, gente? É bom conceito, é sinal que, que vamos dizer, a doutrina espírita, ela... A gente fala que... Ela continua nos orientando, nos dando todo o apoio para que a gente possa viver bem melhor. Desde os primórdios. É. Filipe, me diga uma coisa, o que é marketing digital? Marketing digital é uma ferramenta aí dentro do marketing com a evolução do mundo, né? O próprio Rodrigo aqui fez muitas melhorias, eu consigo perceber aqui, na divulgação da rádio, né? Eu lembro que a gente começou aqui, quando eu comecei a participar, era lá na Band AM, né? Naquele primeiro momento, depois a gente foi evoluindo e hoje o Rodrigo no começo já foi falando que a gente está em rádios em vários outros lugares, né? Porque a própria sociedade teve uma evolução nesse meio tempo e é importante a gente notar que o marketing também evoluiu. Então, acaba que hoje muitas das ferramentas que existem e que a gente usa para redes sociais, Google, para uso de acesso à informação, empresas, mas também o próprio meio espírita pode se aproveitar disso para chegar mais longe e chegar em pessoas a partir do interesse delas também. Sim. Então, o marketing digital conecta o interesse das pessoas com, em geral, as empresas, porque é marketing, né? Mas quando a gente vai falar com as pessoas dos centros espíritas, a gente também pode fazer isso com propósito, né? É, porque a gente observa que o espiritismo está muito parado no tempo e no espaço com relação à sua pedagogia, né? De ensinar as pessoas. Fica tudo naquela coisinha de sempre, né? Uma coisa que me preocupou um pouco, depois eu fui até procurar saber mais, eu não sei se vocês acompanharam, mas o IBGE trouxe o dado de que teve uma redução dos espíritas, né? Mas tem ali uma informação escondidinha que passou-se a dar um pouco mais de opções para as pessoas. Então, principalmente as religiões de matizes africanas, afro-brasileiras, elas começaram a ter uma opção lá, isso... Mas eles separaram? Tá separado lá? Rodrigo? Separaram. Não vi. Separaram. Porque antigamente eles colocavam o espiritualista como espírita. Como tipo tudo assim, junto. Né? Tudo junto. Eles separaram, mas eu, de qualquer forma, eu não acho que suaviza. Porque a gente tem uma expectativa de que a doutrina e que a gente esteja chegando a mais pessoas. Uhum. Não numa lógica de rouba-monge, que a gente quer ficar convertendo as pessoas das outras religiões. Mas porque a gente espera que a gente está fazendo também um trabalho de divulgação, né? Uhum. E o que a gente vai percebendo é que depois da pandemia, houve, de certa forma, um arrefecimento, né? A gente percebe que as casas não estão ainda com aquele mesmo volume, apesar de já ter melhorado um bocado, né? A gente ainda percebe que tem um pouco de esfriamento, né? E principalmente, acho que a gente tem que pensar também onde estão os jovens de 25 a 40 anos. É. Além do próprio jovem de mocidade, que ele é importante, mas o jovem de mocidade, ele é para depois de 10 anos ali, né, que ele começa a fazer as outras atividades da casa com mais empenho. Mas os jovens de 25 a 40 anos, que é essa faixa etária mediana, né, porque tem um pessoal que está aposentado, tem um pessoal que está jovem, que até então ainda depende um pouco da própria estrutura da casa, como ela está organizada e de sente incentivado, e o jovem tem um benefício, que o jovem leva o jovem, né, então não precisa do pai efetivamente ali para ter um aumento de jovens dentro da casa, mas essa faixa 25, 40 está muito sumida, né, do centro. Filipe, antes da gente entrar nas criatividades, mas já aproveitando também, né, para falar sobre isso, aproveitando o gancho da pesquisa, você pessoalmente tem uma opinião do que a gente deveria melhorar? Mas antes vamos apresentar o pai do Felipe. É, o pai, não é irmão, não. É porque o Carmona tá tão novo. Eu não sei se o Carmona tá novo ou o Felipe tá velho. Uma coisa assim, né? É irmão mais velho. Uhum. Chama de pau, cara, pô, sou irmão mais velho dele aí. Sentiu como elogio, pô. É. Eu, Felipe, Carmona, pode. Bom dia, Carmona. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o médio de transporte do Felipe. Eu acho que eu que tô velho, viu, seu Rui? Porque eu tô vendo esse ângulo da câmera aí. Rapaz, olha o problema que eu tô aqui em cima, rapaz. Acho que é isso. Eu tenho a solução, tá? Depois te dou um QR Code. Tá bom. O problema é só a injeção na testa. Cashback. Mas vamos lá. Mas, Felipe... Deixa ele falar desse negócio. Isso, você havia feito uma pergunta aí. Você tinha me perguntado qual era a minha opinião sobre... A sua opinião, é a sua. Sobre essa redução nas casas espíritas, você disse? Sobre como a gente conseguir reverter. Eu acho que não é uma coisa só, né? Existe um ambiente aí fora em que as pessoas estão um pouco mais imediatistas. Uhum. E a proposta da doutrina espírita, principalmente das casas espíritas que trabalham com a evangelização, com as escolas de aprendizes, elas não são curtas, né? É uma trajetória. As pessoas procuram um psicólogo querendo que em 2-3 sessões o problema seja sanado, né? A gente vê uma alta medicalização da dor, e ela não é só mais física, mas também mental, né? Então as pessoas procuram medicação. Então tudo está convergindo para um imediatismo. As redes sociais, né, com a questão da dopamina, toda vez que a gente abre ali um vídeo, a gente assiste, em 15, 20 segundos a gente já troca, já tem outro. Então, nós estamos sendo treinados pelo mundo a sermos mais imediatistas. E o centro espírita não vai ter uma resposta tão imediatista. Então, uma coisa é o cenário externo, tá? A outra é um pouco na linha do que o seu Rui disse também. Como a gente evolui, porque assim, onde houver dois ou mais, lá eu estarei, Jesus dizia. O cristianismo primitivo era sobre as pessoas se reunirem antigamente em cemitérios escondidas, em cavernas, e depois em casas. Paulo saiu abrindo igrejas. O que eram as igrejas que Paulo abria, que a gente vê em Paulo e Estevão? Eram grupos de pessoas que se reuniam, não necessariamente era uma igreja, literalmente, né? E a gente foi evoluindo esse formato ao longo do tempo para as casas espíritas, etc. Mas a gente também não revisita esse modelo desde os anos 50, né? 60 ali, 70. A mocidade ainda tem uma coisa que a gente fala lá no curso, né, que o Rodrigo fez, que a gente ainda tenta fazer algumas coisas um pouco diferentes. Então, por exemplo, como que é estruturada uma sala de aula de uma escola? Isso é desde os anos... Hoje em dia tem escolas, né, mais modernas, com outras didáticas, Waldorf e tal, mas as escolas estruturadas hoje como uma escola pública. O professor fica na frente, com o quadro atrás dele, ele tem um comando da sala, né, de autoridade, as cadeiras são todas viradas uma atrás da outra e normalmente sem conexão com as laterais. Por quê? Porque a atenção é toda do professor. Ou seja, só o professor dá a informação e só o professor é a autoridade. Você não faz uma co-construção com as pessoas. A mocidade tenta trabalhar em círculo sempre, né? Por quê? Com a ideia de que o que você vai trazer também é importante. A gente tem que diferenciar o que é importante do que é doutrinário, né? O que é doutrinário é a pessoa que se preparou para falar, etc. Mas quando a gente fala de sentimento, todo mundo tem a contribuir. E aí a gente não vê exatamente essa evolução dentro da doutrina, nas casas, na própria didática que a gente tem. Existe muitos donos de centro espírita, né? É aquele que ele passa de pai para filho e sempre a mesma coisa. Essa dinâmica de ter uma pessoa muito tempo, você acaba personificando. Tem um lado que as pessoas passam a ver essa referência, né, como um centro ali até de segurança, mas por outro, você acaba ficando muito sempre com a mesma visão. Isso não é saudável do ponto de vista de própria evolução, né? Porque quando a gente troca as pessoas que estão lidando com o centro espírita, a gente também troca um pouco o modo de fazer. Algumas coisas vão ser melhores, outras coisas vão ser piores, e tá tudo bem, né? Porque... Pode falar disso. Não. Não, porque a gente também tem que errar um pouquinho, né, para poder melhorar. Se a gente só fizer do jeito que sempre deu certo, a gente nunca vai saber qual a outra coisa que a gente poderia fazer. Vou dar o próprio exemplo de vocês. Nós estávamos lá na Band AM, depois nós fomos para um outro formato na Piratininga, tal, até chegar a esse. Se, de repente, lá atrás a gente falasse, enquanto estávamos na Band, pô, vamos fazer esse programa num formato mais digital, mas que a gente consiga chegar mais gente, talvez a gente ficasse um pouco mais receoso, porque... Pô, não, mas esse formato aqui dá certo, o pessoal ouve, já tem o horário, a gente garantiu. E vocês não tiveram esse medo. Isso é importante, né? E fazendo essas mudanças, né? Então, como você comentou, eu vivenciei um pouco isso também aqui, né? Então, o Jorge, o Rui sempre deram autonomia para fazer... implantar qualquer coisa, isso que eu acho legal do Jorge Rui, que é diferente de algumas casas, né, que o pessoal é mais fechado, tem uma mente mais fechada e não dá tanta essa abertura para os jovens, porque eu comecei aqui, eu não era tão jovem, né, eu tinha uns 26 anos, 24, 25 anos, né. Nossa, mas... eles castigaram muito você, hein, Rodrigo? É, você vê. Olha aí o cabelo branco, tanto de cabelo branco que ele tá. Ele via Jesus, é moleza? Ele veio pra cá, achou que 2 horas de programa era muito. Era muito, porque eu queria fazer já um podcast. Não, isso foi, porque o Jorge me convidou lá dentro do Colégio Allan Kardec, né? Lá na viagem que a gente tá fazendo Sacramento. Lá pra Sacramento, lá do Euripides Barçanufo. Aí eu cheguei no hotel de noite, fiquei ouvindo os programas, 2 horas de programa, aí tinha que baixar uma parte, baixar outra parte, baixar outra parte. Eu falei, cara, a gente precisa criar um podcast, isso em 2013, né? Hoje o pessoal tá falando de podcast. E podcast tem que ser rápido, tem que ser meia hora. Aí eu comecei a fazer um relatório assim pro Jorge, falei, Jorge, tem que abaixar, diminuir o programa de 2 horas para meia hora, tem que criar sorteio, tem que fazer um podcast, tem que criar um site, que aí perde qual é o prefixo, né, da M, passa pra Super Rádio Piratininga, você vai para um outro prefixo, aí ninguém mais sabe qual é o prefixo, não lembra mais, tem que ter um portal, tem que ter um... Aí eu fui colocando um monte de coisa. Aí o Jorge leu e falou, Rodrigo, faz o seguinte, primeiro vai lá. Participa um pouco com a gente. Primeiro vai lá um dia, né? depois a gente conversa. Aí eu vim no primeiro dia, aí eu falei, nossa, tem que aumentar de 2 horas para 2 horas e meia. Não, só que tem um problema. Na Bandeirante, na Piratininga, a gente começava no horário certo. 8 horas. Não, eu fiquei indignado aqui. Cheguei e falei, 8 horas, e o pessoal tranquilo aqui. Aí o Rodrigo suando bicas ali pra fazer alguma coisa funcionar. Não sei se meu pai chutou algum cabo aqui, não sei o que aconteceu. Tinha parado as vias. Retomando aqui, Felipe, nós estamos falando de criatividade, então esse assunto que nós começamos é uma coisa que requer criatividade. Eu tenho um pensamento. Assim, faz muitos anos, quando você falou em sala de aula, em participação, a Aliança Espírita, por exemplo, é vanguardista nisso, né? A vida toda os cursos foram em círculo. Todo mundo consegue dar seu palpite. Nos cursos, né? Consegue dar seu palpite. A gente que é mais atrevido, por exemplo, no caso, as preleções que eu faço na AME, que eu fiz muito, faço no Anjo Ismael, ou qualquer lugar que eu vou fazer preleção, eu... abro para todo mundo perguntar o que quiser, não me preocupo, mesmo que seja fora do assunto. Então eu deixo as pessoas sempre participarem, eu não tenho medo disso, porque eu não tenho medo de não saber. Se tem uma pessoa que não tem medo de não saber as coisas, sou eu. Perguntar, o que é isso? Eu não sei, pronto, acabou, não tem conversa, não tem que ficar enrolando. Então eu acho que quem não tem medo de não saber, não se preocupa com o que vai ser perguntado, né? Então eu acho que a gente consegue ter essa interatividade, mas isso isolado, né? São coisas isoladas. Outra coisa que eu... E foi mais ou menos isso que você falou nessa exposição que a gente vê dentro das casas da Aliança, principalmente porque as outras eu só vou fazer palestra, alguma coisa assim. Não tem muito do foco administrativo como que funciona. Mas o que eu vejo muito, há alguns anos já, é que nós estamos fazendo as coisas só para espírita. Então a gente faz palestra para espírita, curso para espírita, seminário para espírita, não sei o que para espírita, tudo para espírita. Então, quando nós começamos com o programa Vivência Espírita, esse aqui, nós não fizemos programa para espírita, nós fizemos para as pessoas, para todo mundo. Tanto que a maioria do nosso público até hoje, 70% não é espírita. 70% não é espírita. Então, esse é o objetivo que eu acho. Agora, quando a gente faz palestras, por exemplo, para você pagar R$5.000, aí você tira o povo fora. Uhum. Digo, se você faz uma palestra para cobrar R$300, você tira o povo fora. Aí você fala, não, ele vai ver na internet. Não vai ver nada. Não vai ver. Essas pessoas não ficam vendo na internet. Então, eu vejo uma elitização do movimento e um afastamento do povo. E a doutrina espírita veio para o povo. Né? Então, enquanto eu ficar fazendo coisas para espírita só, porque isso, se eu for fazer uma palestra para cobrar, para ir para um hotel, para ficar lá hospedado no hotel, para cobrar R$3.000, R$4.000 por 3 dias que você vai ficar lá, o povo não vai. E nem quem não é espírita vai. Eu vejo muito sentido no que você está trazendo, Jorge, e uma das primeiras coisas que eu penso é assim, a gente já está vivendo num mundo cheio de ovos, né? É isso ou aquilo. E aí, o meu primeiro convite aqui é o E. Então, assim, quer fazer a palestra, que vai ser num hotel, que vai ser mais bacana, né? Mas faz também a palestra para as pessoas que não vão ter acesso a essa. Porque o que acaba acontecendo é que qual que é o principal canal? Se a gente for voltar para trás, né? Como é que chegou o espiritismo aqui no Brasil? Em francês. Que era o que tinha. Depois que começou um movimento de se traduzir. E aí, em francês, qual que era o público que acessava aquilo? Uma elite super pequena, né? Os homeopatas, médicos e tudo mais. Mas o primeiro centro espírita na Bahia, que é o primeiro centro espírita na Bahia, né? Primeiro centro espírita na Bahia. Por isso que baiano não nasce, baiano estreia, né? Você sabe disso, né? Então, o primeiro centro espírita foi na Bahia. Poucas semanas depois que chegou, ele traduzia os textos do francês para o português para as pessoas acessarem. Então, chegou em francês para quem estudou. Agora, a partir da hora que ele abriu as portas, ele já abriu as portas falando em português. É isso. Né? E aí, então, a gente vai tendo uma evolução. Nós tínhamos basicamente o Pentateuco, né? Os livros do Kardec. Quando vem Chico... ele traz um volume absurdo de livros com muito mais detalhes do que a gente tinha ali só com o Pentateuco. Isso populariza, os próprios centros espíritas começam a ficar muito mais cheios. É aí que surge, inclusive, a Aliança nesse contexto. Já tinham os outros movimentos, mas era um contexto de na verdade, mais o Harmon até, de tentar organizar um pouco, porque as pessoas às vezes ficavam um tempão na fila para tomar um passe. Então, como é que a gente pode ser mais eficiente? E o que eu quero dizer é o seguinte: houve um momento em que a doutrina espírita. Mentira, doutrina espírita não. Houve um momento que o movimento espírita, que é bem diferente da doutrina, estava preocupado em se adequar ao momento atual, né? Ao momento que as pessoas estavam vivendo. Muita gente procurando espiritismo por causa da popularização da leitura. Naquela época, a leitura era o principal consumo de informação. E Chico, apesar de ter uma escrita, quando vem André Luiz, Emmanuel, mais rebuscada, né? Mais um vocabulário um pouco mais difícil de acessar, você precisa ter um pouco mais de informação, ele também escrevia coisas através de espíritos, né? Os espíritos escreviam através dele, melhor dizendo, também escreviam coisas de fácil acesso. Não era só isso. Tinham poemas, poesias, coisas. Então pegava o pessoal da arte, pegava o pessoal que era mais científico. Tinha uma abrangência. Né? Tem uma coisa muito interessante. Um repertório. Para você pegar pessoas diferentes. Tem uma coisa interessante que aconteceu dentro da própria Aliança. Eu estou falando bastante da Aliança aqui, pessoal, porque é da onde eu fui criado dentro do Centro Espírita. Então eu entendo um pouco mais da história porque eu fui estudar isso. Né? Houve um momento em que as próprias escolas de aprendizes têm uma dinâmica. Depois eu queria explorar até um pouco com vocês das caravanas, mas houve um momento em que começou a surgir muitos centros espíritas e as pessoas estavam ávidas para saber como uns faziam determinadas atividades em relação aos outros. Então, assim, o pessoal lá de Belo Horizonte falava: como é que em São Paulo vocês estão fazendo a evangelização infantil, por exemplo. E aí como que eles trocavam informação na década de 70? Porque telefone ia ficar super caro e é uma conversa um para um. Não é essa conversa que a gente tem hoje de um para muitos, né? De muitos para muitos, né? Eles pegavam fita cassete, gravavam quase como um podcast. Do minuto 1 ao minuto 10, eu vou falar sobre evangelização infantil. Então a pessoa dava várias dicas. E aí, depois eles gravavam essa fita e copiavam e circulavam nas casas, mandavam uns para os outros, e aí eles iam dividindo e mandando perguntas. Cara, e isso aqui? Como você está fazendo? Então, o que eu estou dizendo é, quando não tinha tecnologia, o movimento era super inovador em dar um jeito de fazer as coisas circularem, de chegar em novas pessoas e a coisa andar. E aí parece que a gente desaprendeu a fazer isso, ficou mais digital, ficou mais fácil, mas hoje, qual que é a principal forma de consumo das pessoas? Não é mais o livro, gente. O livro é importante, continua sendo e sempre vai ser. O livro não vai morrer. Eu, inclusive, trabalhei em livraria há muitos anos, trabalhei 7 anos na Saraiva. E nesse caso, a Saraiva morreu, não é um bom exemplo, mas, mas o ponto é, a Saraiva morreu, a maior livraria do Brasil, mais de 100 lojas, o livro continua aí. O ponto é que as pessoas estão consumindo informação de forma diferente e as pessoas estão fora. Como é que a gente chega nessas pessoas? Só pensar o que a gente faz. Como que você consome informação aí? E aí, nós estamos sendo eficientes nisso? A Casa Espírita está se preparando para fazer informação fora da Casa Espírita, como vocês mesmos estavam provocando, né? E muda muito rápido, né? Porque se você for ver, e isso é o meu sentimento também, tá? Eu sinto que eu estou sempre atrasado. Né? Porque lá atrás, quando a gente começou a fazer... Inclusive para começar o programa. Brincadeira. Também, sempre. mas eu sinto mesmo que estou sempre atrasado em termos de... Ó, a gente começou a fazer a live aqui em Periscope, que era antes do Twitter. Mas quando eu estava lá no MSN, estava no ICQ ainda, que era o tipo de mensagem ali, né? Aí surgiu o MSN, aí tá todo mundo no MSN, eu tava lá no ICQ ainda, eu vou pôr MSN. Aí surgiu o Orkut, aí eu vou ter que ir lá pro Orkut, tô atrasado, todo mundo já tá lá. Aí surgiu o Facebook, tô atrasado, porque tá todo mundo lá. Aí depois tá todo mundo no Instagram, e eu tô lá no Facebook ainda. Depois tá todo mundo agora no TikTok, no Snapshot, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E parece que muda muito rápido, e mesmo a gente sendo envolvido com tudo isso, parece que a gente está sempre atrasado, né? O digital muda rápido, Rodrigo, mas assim, depois da pandemia as pessoas tinham uma vontade louca de se reencontrar. Mas por que elas não foram para o Centro Espírita? Eu acho que essa é uma reflexão. Elas voltaram para um monte de atividades. Os shows... teve um boom tão grande de shows que virou uma bolha. São Paulo chegou a ter tantos festivais simultâneos e começou a ficar vazio. Porque era tanta coisa e as pessoas... E festivais caros de música. Não só de música, de outras coisas, peças. Muita coisa voltando, né, logo depois da pandemia. E começou a ficar vazio. De tanto que se viu oportunidade, dinheiro, vamos fazer, ficamos parados e tal. E o ponto é... Mas então, se as pessoas voltaram todas as atividades e não voltaram com tanta ênfase para a Casa Espírita, eu acho que é também fazer um pouco dessa reflexão do que a gente tem dentro da Casa Espírita para as pessoas, que se conecte com elas de fora para dentro, trazendo elas para mais perto da gente, sabe? Felipe, é outra coisa também que eu penso. Quando a gente... Se a gente voltar lá atrás, no começo... na divulgação, né? Eu estava falando naquela hora, o nome da pessoa que fundou o primeiro Centro Espírita é o Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador, 1865. Quando estava sendo lançada a Gênese, nós já tínhamos Casa Espírita no Brasil, né? Então, 1865. E trocava mensagem com o Kardec. Exatamente. Ele já começou a fazer periódicos direto em português para as pessoas entenderem. E já tinha mandado uma versão para o Rui também, né? O Rui tá... É o primeiro assinante. O Rui só esperou chegar autografado. Aqui. O lado do Rui já é o lado de Matão, já é o lado de Caibachuta, desse pessoal aqui. Caibachuta, então, o que que ele fazia? Ele lançava... Como é que é o nome? Clarim, né, Rui? Do Caibachuta. É o Clarim. De Matão. O Clarim... Eu fui lá conhecer. Inclusive a mesa onde Caibachuta fazia sua psicografia. Isso aqui é falando sério mesmo, né? O Rui conhece bastante o nosso lado aqui. E o que que acontece? O Caibachuta, ele pegava o Clarim, colocava debaixo do braço de madrugada e entrava no trem para distribuir o Clarim para as pessoas. Então, eu não estou querendo falar aqui que a gente tem que pegar periódico espírita e ir lá para a rodoviária distribuir, que não adianta muito mais, né? Nem no aeroporto, nem na rodoviária. O que eu estou pensando é o seguinte, que nós não estamos sendo eficientes para continuar. Porque você fala, não, agora as mídias sociais estão aí. Todo mundo tem acesso à mídia social. Todo mundo tem acesso. Mas quem nós queremos que tenha acesso ao nosso conteúdo, está tendo acesso? É isso. E eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui e relembrar Jesus, né? Porque quando a gente fala de criatividade, é claro que a gente pode inventar mil formas diferentes, criativas de chegar nas pessoas. E isso efetivamente pode ter algum sucesso, né? Mas por trás de uma boa criatividade, tem uma boa estratégia. Uhum. E se tem uma pessoa que tinha estratégia, era Jesus. Uhum. Jesus estava em Jerusalém? Ó, é o que o Jorge está trazendo. Jesus estava em Jerusalém ou ele estava lá na Galiléia, que era mais o alto da Palestina, uma região onde as pessoas pobres, que estavam mais distantes, porque Jerusalém era um núcleo duro da religião ali. Estavam os fariseus, os saduceus, tinha muita política envolvida nessa dinâmica ali, e as pessoas não tinham abertura. Isso por causa do templo, né? Porque rendia muito dinheiro. Rendia muito dinheiro. Então, a mensagem ali entraria com muita dificuldade. Para os galileus, que eram as pessoas que eram pobres, sem perspectiva, que estavam ali vivendo a vida simplesmente do material e procurando algo além, Jesus percebeu que ali era, né? Não só estou usando Jesus, mas toda a espiritualidade, porque isso é um plano muito maior. Estou sendo simplista aqui, tá? Mas é só para fins de comunicação rápida. E qual outro ponto bom da Galileia? Tinha o Mar da Galileia, que na verdade era um lago de 20 quilômetros, sei lá. Esse lago fazia com que ele se... Porque tudo era a pé, pessoal. Então, com um rápido barco ali, inclusive alguns dos apóstolos eram pescadores, as pessoas que seguiam ele eram pescadores, ou seja, tinha esse acesso, ele conseguia estar em vários lugares com uma certa rapidez. Era também um entreposto comercial, ou seja, passava muita gente por ali, que ouvia e levava a palavra. Veja, não tinha TikTok, não tinha nada disso. Não tinha carro. Não tinha carro, mas tinha estratégia. Um outro ponto interessante que eu fui estudar, assim, como é que Jesus falava com tanta gente? Porque isso é um problema, né? Como é que você fala? Não tinha microfone. Ele usava da lógica da própria física, de conhecimento de física. Então ele subia no barco, o barco ficava próximo da costa, e aí pela própria geografia, a água ajudava a propagar, porque era um lago bem tranquilo, né? Ajudava a propagar o som e chegar em mais gente, para as pessoas ouvirem. Porque se você está num lugar, pessoal, você vai num evento com muita gente, você não ouve bem, você não fica. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, tudo era depurado, pensado, com muito, muito cuidado para poder passar a mensagem, que era o principal. Mas ele não preocupava só com isso, ele preocupava com todo ao redor. Então, o ponto aqui de reflexão é assim, eu não duvido que... Aliás, eu tenho certeza que os Santos Espíritos estão sendo muito eficientes na passagem da mensagem, no sentido de se preocupar com a mensagem. As pessoas se preocupam, estudam, etc. Mas todo ao redor que Jesus pensou, que Paulo pensou... Não necessariamente a gente está sendo estrategista e criativo. Esse é o ponto, sabe? Eu acho que essa é a reflexão maior. Ou seja, não se prepara, né? É uma questão de preparação também, né? Porque é se preocupar com a forma da mensagem. Porque isso que você falou tem muito sentido. Você pode ter a mensagem mais importante do mundo, mas se ela não for bem colocada e não for da melhor forma colocada, ela não vai ser absorvida, né? Ela se perde. Tanto é que você observa que o evangelho tem mais de 2000 anos e não se perdeu. Certo? Os ensinamentos do evangelho prevalecem hoje e vai prevalecer por muito mais séculos. É eterno, né, Rui? Olha só, Felipe, outra coisa. O mundo está ficando muito frio. E a tecnologia é importantíssima, não temos dúvida disso. Né? Precisa ser mais, a gente tem que aproveitar. Aqui a gente aproveita tudo, graças ao Rodrigo. Tudo que vai chegando de coisa nova a gente aproveita. A gente tenta se aproveitar do máximo para poder divulgar a doutrina. Mas eu penso assim, as pessoas, o povo, precisa do toque, precisa do abraço, precisa de um sorriso, precisa de tudo isso. A internet não dá isso para ninguém. Então, se você faz um evento, as pessoas estando lá é uma coisa, as pessoas não tendo é outra. A gente só vai ver, por exemplo, você pode ter até mais acessos. Nós fizemos aí o encontro dos amigos do Chico Xavier, na época da pandemia, pela mídia. Pode, muito mais pessoas devem ter visto. Mas a quem ficou gratificada? Quem desses aí ficaram consolados, por exemplo? Olha a diferença de você ir no encontro dos amigos do Chico e você chegar lá e conversar com o Carlos Baccelli. Você chegar lá e conversar com o Geraldo Lemos Neto. Você chegar lá e conversar com o John Halley. Você chegar lá e encontrar o Adelino da Silveira, um ícone fora de série da Doutrina Espírita, o maior amigo e biógrafo do Chico Xavier. E muitos outros que a gente conhece, né? Você encontrar com a pessoa, ela conversar, olha, eu visitava lá naquela época, era assim. Então, nos congressos, nos encontros, você vê essas pessoas. E o que é que a gente tem visto hoje? A gente tem visto só estrela. Mas é o que a gente tem visto, cheio de estrela. Cheio de estrela, de estrela, de estrela, que fica lá no céu deles. Quem quiser que olhe para cima e olhe para estrela. Que quer buscar seguidores, né? Milhares e milhares de seguidores. Aí, ou seja, o importante não é a mensagem. Milhares de seguidores. Né? O cara tem fã. É isso que ele tem. Atualmente o cara está cheio de fã. E não de seguidores da doutrina. O cara é fã daquele cara. E eu fico pensando também assim, porque a gente está acostumado a medir. E as redes sociais só não, mas assim, de forma geral, voltando para o marketing digital, as métricas, né? Que é como a gente mede, como que a gente sabe quantas pessoas estão alcançando, etc., elas são muito frias também. Não quer dizer que você teve um volume de pessoas assistindo aquilo lá online que você está tendo a atenção das pessoas. Aliás, você que está ouvindo aí, presta atenção um minutinho em mim, por favor. Está fazendo outra coisa? Presta atenção. Deixa o like já. Porque o que acontece? Estou brincando aqui com o ouvinte, mas o que acontece? Em geral, nós estamos fazendo várias coisas, entendeu? Vou aproveitar para deixar um beijo para minha sogra, Dona Max, aqui, que deve estar nos ouvindo, e dizer a ela o seguinte, provavelmente ela mesma está na cozinha da casa dela, fazendo outras coisas, e em geral pode ser que aconteça que um outro pensamento invada a cabeça dela ali, enquanto ela está fazendo. Daqui a pouco ela volta a prestar atenção aqui na voz do seu... como que chama? Genro. Do seu genro. Amado genro. Amado genro. Muito obrigado, seu Rui. Então, mas o ponto é o seguinte, o online não garante engajamento real. Uhum. Não garante. A gente não tem a certeza de que a pessoa está de fato absorvendo. E a gente esquece que a gente sabe da energia das coisas, né? Até eu tava ouvindo o programa do Chico, do aniversário do Chico que vocês fizeram, e aí tem um depoimento de uma das pessoas que participou, falando da questão de ter visto o espírito através da câmera e tudo mais. Beleza, claro, isso a espiritualidade vai dar seus jeitos, né, da coisa acontecer. Mas nada vai alterar isso que você trouxe, Jorge, que é o engajamento real ali presencial. O que a gente tem que encontrar é qual é o formato em que isso vai funcionar, porque a gente hoje está muito fechadinho, exatamente como vocês trouxeram, no nosso próprio mundinho. Nós não estamos criando novas fórmulas para chegar nas pessoas. A gente está repetindo as antigas, esperando que vá ter um resultado diferente. Não vai ter, porque o mundo mudou, as pessoas estão com outro comportamento. E também um outro ponto interessante é, apesar de haver uma evolução do ponto de vista virtual e de medicalização, que foi como eu comecei falando aqui, das pessoas estarem hoje procurando soluções rápidas, isso também ao longo do tempo vai chegar um momento que vai se estressar, porque assim, ninguém vai conseguir os efeitos de você viver sob medicalização, tentando chegar no curto prazo nas soluções, ele dura um tempo, depois você vê que não está funcionando, você precisa de algo mais profundo. E aí eu acho que nessa hora a gente também tem que olhar um pouco pro lado e ver como as outras religiões que estão crescendo, como elas estão fazendo. Porque elas estão fazendo coisas presenciais. Elas estão fazendo. Claro que tem ali uma questão de uma religião premium, vou chamar assim. Eu não quero aqui, pessoal, ficar fazendo críticas específicas, acho que não é isso. Acho que é uma questão, porque todas as religiões têm seus pontos, a gente tem que sempre fazer essa fala, né? Todas as religiões têm seus pontos fortes, seus pontos fracos, a religião espírita também tem seus problemas, a doutrina espírita, né, a gente lembra aí de médium sendo preso, tem problemas, mas o ponto é o seguinte, há um movimento de uma religião premium, que você tem acesso a uma sala VIP, a um negócio mais confortável, etc, etc. E isso gera um engajamento e tal, mas também tem um outro movimento das pessoas estarem conseguindo fazer coisas em que engajem e as pessoas estejam presentes, né? E as pessoas que mais precisam. Isso é importante, né? Porque a gente também tem que adequar o público. Não podemos ter medo de ter as pessoas que mais precisam da doutrina dentro da casa, porque isso às vezes acontece também, né? E é tudo que o Chico Xavier lutava contra, né? porque ele sempre voltava para a simplicidade da doutrina espírita, levar para o simples, levar para o povo, que o Jorge falou, né, da questão do prêmio que você levantou. Porque se olhar a doutrina, que foi sistematizada por Kardec no Livro dos Médiuns, ele fala, quando o centro espírita começar a ficar muito grande, quebra e faz dois. Isso, é isso. Para quê? Para manter a simplicidade. Porque senão começa a ficar complexo financeiramente. Exato. E aí você vai tendo muitas escalas de hierarquia. Por mais que você tente não criar a hierarquia, ela acaba acontecendo. Aí você não consegue tem os dar atenção para público. Eu fui num centro espírita lá em São Paulo, né, cara? Tinha 2.000 pessoas assistindo uma palestra. O atendimento que eu tive foi péssimo. Imagina uma pessoa que é necessitada e gosta de ser ter uma atenção, uma assistência fraterna. A casa não consegue dar conta, que nem a gente aqui. A gente tem um volume de mensagem que a gente consegue ler as mensagens, a gente consegue dar atenção pro público, sem ter que pagar superchat, né, pra gente. Uhum. E a gente não tá interessado em superchat, não tá interessado em dinheiro, não tá interessado em volume de seguidores ou volume de pessoas que estão, mas é interessado se a mensagem tá chegando. Eu acho, Rodrigo, eu vejo muito sentido no que você tá trazendo. Acho que casas muito grandes têm uma tendência a ficar um pouco mais distante, né? E complexo financeiramente, né? Mas eu volto pro E. Então, assim, é ruim ter casas grandes? Eu acho que é complexo, né? Eu acho que é ruim o pensamento de que minha casa só vai ser boa quando ela for grande. Isso eu acho ruim. Uhum. Agora, a gente pode ter casas grandes e casas menores. O ideal é que... Porque as casas grandes também vão ter um papel que talvez as pequenas não consigam fazer. Mas o principal ponto é... O ideal, o jeito que a casa roda melhor é ela menor. E a gente é muito mais eficiente se a gente tiver mais espalhado. Tem uma brincadeira, né? Se você olhar antigamente, isso até mudou um pouco a religião, né? Mas se você olhar antigamente, toda cidadezinha tinha o quê? Na praça? Uma igreja. Vai ter uma igreja, uma sorveteria, alguma... A igreja, ela estava presente em todos os lugares. Depois mudou. Os evangélicos conseguiram fazer isso muito bem, de estar em todos os lugares. No entanto, os centros espíritas... E aí eu volto para a questão do Paulo, que a gente estava falando da igreja. O que, que é a igreja do Paulo, que ele ia passando os lugares? É comunhão de pessoas. A gente, hoje, se coloca muito dependente da estrutura física da casa espírita. Isso também faz com que as pessoas tenham que fazer movimentos que já não fazem mais tanto sentido. Eu que moro em São Paulo, gente, andar 40, 50 minutos, 1 hora e 10 para fazer alguma atividade que não seja o meu próprio trabalho, não faz sentido. Tem coisas que a gente não chega. Em São Paulo, as atividades dos centros espíritas começam 7, 7 e meia, 8 horas para as pessoas conseguirem chegar. Senão não chegam. Então, assim, vai ficando cada vez mais cansativo. Como que a gente facilita a vida da pessoa e não dificulta? Porque, assim, a gente vai ter as regras, e as regras são necessárias. Então, a porta fecha às 8, né? Tem as atividades, mas então como que a gente tenta, não necessariamente flexibilizar as regras, mas flexibilizar o formato? Talvez seja aí a escolha. E aí, de novo, não é a escolha do ou, gente, é a escolha do e. Ah, então tem que mudar a escola. Tá? Não, pode ter a escola do jeito que tá, porque ela funciona para um monte de gente, mas pode ter uma outra atividade pensada para essas outras pessoas. Pode falar, Jorge. Chico Xavier dizia assim: espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. É isso que está faltando, eu acho, muito, né? Quem está ligadinho aqui com a gente é o Marcos Sugai, lá de Santos. A Miri Ui, dando um bom dia a todos aqui também. O Iramir, nosso amigo Iramir, lá de Salvador, da Bahia, sempre aqui conosco. Se a gente for dar prêmio para os nossos vivencianos assim, mais assíduos, o Iramir está na cabeça, né? O Marcos Sugai. O Marcos Sugai já mandou um seu Rui tem livro dos espíritos autografados. Ele gostou. Depois pede para ele te mostrar. O Marcos, faz o seguinte: sabe aquela vez que nós fomos almoçar com você em Santos? Né? Faz um almoço desse novo pra gente, que o Rui leva o livro pra você ver, tá bom? A Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro, tá aqui também. A Joélia Vasconcelos, Daniel Melo, um abraço. Carlinhos colocou um monte de coisa aqui, não dá nem pra gente ler, porque quando o cara coloca coisa demais também, o cara não lê. Tem um limite. Tem isso, tem. Exatamente. Ô Jorge, eu sei que você tá lendo aí, mas o Cauê, lá de São Paulo também, do Nhocuné, tá ouvindo, e ele falou que as definições dos tipos de espíritas... Foi um cercado de tios do pavê. Uhum. Ele ficou me sacaneando aí, ó. Ele tá com uhum. vocês, cara. Eu não gostei disso, não. Exatamente. Ele entrou aqui no YouTube também. A Lucila Augusta, lá do Mato Grosso do Sul, tá aqui conosco também. O Zazu Moura tá lá em Natal hoje. O Edson Andrade aqui conosco também. A Nadir Paulino, nossa irmã Nadir. O senhor Rodolfo Alexandrino também. Paz e alegria aqui. O Leandro Ribeiro também. A Ronália Gonçalves, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, na Bahia também. Ligadinha aqui conosco. A Rosângela Costa. É. O Cauê. Filipe sendo Filipe. Foi na hora que ele colocou no começo. Né? Cauê Lima. A Tilinha Cunha, bom dia a todos. A Sueli Castelo Branco também, dando um bom dia. Cláudia, a Cláudia é de Oliveira, lá da tenda. Né? Um iluminado dia para todos. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Bons aprendizados. O Ari Rangel, bom dia, família Venciana. Querido Filipe Carmona. Que... bom rever o amigo e sua insuperável espiritualidade. Bom domingo a todos. Ele já deixou a pergunta aqui no WhatsApp. Sou fã do Ari. Tá? Ele já deixou uma pergunta aqui no WhatsApp. Se você tem acesso aí, o Carlinhos. Não, depois do WhatsApp você faz. Tá. Manuel Gouveia dando bom dia. Gustavo, acredito que o maior problema é que os centros estão perdendo público porque muitos têm buscado espetacularização e pouca doutrina. Centros com muito esoterismo e pouco espiritismo. Né? A opinião com dele. Jesus, né? Com Jesus. É. Daniel Melo, concordo com o Carmona, os eventos pagos não vão acabar. Sempre vão haver os que buscam o caminho fácil, mas é eles que que eles que sejam transmitidos também online gratuitamente. Ele deu ênfase no E, né? É. E que eles sejam transmitidos gratuitamente. Geralmente todos são. São, mas problema o problema é a questão da elitização, que ele fala lá, o Gustavo também fala mais abaixo aí. Além da elitização, há um movimento geral de modernização, sendo que nem 10% dos livros do Chico foram estudados ainda no público espírita geral. Não temos espíritas querendo excluir Chico, também depois a gente pode comentar sobre isso. Alcione Vila Melo também, Paz, estamos sempre buscando novos aprendizados, alinhados às novas tecnologias e aprofundando os conhecimentos da doutrina espírita com a linguagem do coração e amorosidade. Ela fala assim, André Luiz e Emmanuel. Aí você falou do Gustavo, o Dinho aqui também entrou, ele está lá em São Sebastião, né? O Milton Baruel. Milton. Bom dia, equipe do Vivência e Vivencianos. Um abraço ao querido amigo Felipe. Um ótimo programa a todos. Grande pessoal do TV Espaço Espírita, bom dia. Excelente programa. Gratidão pela parceria. Conectado lá de Barra Velha, Santa Catarina. Joelio Vasconcelos. Depois da pandemia, alguns se acomodaram. Ficam apenas virtualmente. Sempre que virtualmente é o maior barato. Né? Eu lembro que a gente fazia a casa da Marcela... virtualmente, e era, passava no YouTube, mas também tinha o grupo, né? Que fica na janelinha igual nós aqui. É. Aí de vez em quando você viu uma pessoa de perna pra cima, viu gente até trocando de roupa, né? Na frente. Tem que tomar cuidado. O gato pulava em cima, o cachorro, todas essas coisas. Não tem problema também, né? Mas tem coisa. Aí não é a questão do que está acontecendo, é a questão da dispersão das pessoas. É o que o Felipe falou. Tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, na realidade, só tá ali participando, mas não tá vendo, não tá assistindo. Né? A Simone Dias, ó, a gente está sendo ouvido lá de Suzano, São Paulo, olha só. Abraços fraternos. Quem lá de Suzano, quem trabalha lá em Suzano é o Nata e a Nájila lá. Eles têm a casa de bolo. Casa de bolo lá em Suzano. Alcione entrou de novo aqui, compartilhar informações e vivências além muros, com certeza, né? E construir pontos sempre, né? Não é Alcione? Antônio Varoto, Paz e Luz. O Francisco, Francisco Lopes, bom dia, amigos do Vivência Espírita. Estou aqui no trabalho ouvindo vocês, como sempre, aprendendo com essa maravilhoso programa. Francisco Lopes, da pastelaria. Tá fazendo pastel e não tá prestando atenção. Você foi na pastelaria, hein? Com a gente ainda? Não fui. Quando a gente estava na Piratininga, eu acho, né, Rui? Eu acho que foi depois de você. A gente estava preocupado pra você não ganhar peso, aí a gente não ia na pastelaria. Não te convidava. Assim que você saiu, aí nós começamos a ir na pastelaria. Aí quem ganhou peso foi vocês. Porque eles também nunca me convidaram para ir na pastelaria lá. Ah, é que você já entrou. É um recado. Né? Se toca, né? Fica a reflexão individual. Eu acho que a gente ia na pastelaria quando a gente estava na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Porque é perto do Mercadão. Convida a gente, pô. Aqui na Piratininga. Que era na rua Praibuno, já ficava mais longe, então a gente não ia muito. Onde que é a pastelaria? No Mercadão. Dentro do Mercadão? Dentro do Mercadão, é. Porque lá tem várias pastelarias. Tem, né? Mas é que o Francisco trabalha. Certo? Ele é da Sônia. Ah, da Sônia. Legal. A Fernanda da esquina do peixe lá? A Fernanda está dando um bom dia, a Érica Leandro também. A Cláudia, mais uma vez, já vou deixar o like. É, né? Legal, já deixa o like aí, ó. É. Ó. Alcione, mais funcionou uma vez. Com uma pessoa, pelo menos funcionou. É. A linguagem do amor aproxima as pessoas. Assim já. Jesus nos ensina até hoje, através dos mensageiros de luz. Aquecer os corações e transformar as relações entre todos. O Filipe falou da estratégia de Jesus, né? E isso que a gente está falando, a estratégia dele era fora de série. A pessoa estava lá do lado dele, né? Ele fazia questão de se aproximar das pessoas. Até no Sermão do Monte e tal. Ele não fugiu de ninguém. Estava lá. Né? Bebeto. Filipe, o pessoal de Santos está te ouvindo. Boa, um abraço para Santos. Já mandar um abraço também para a Irene, para o Gustavo, que está escutando a gente também, né? Claudinha Pedroso dando um bom dia aqui. Adequação da linguagem para nos aproximar das pessoas, mantendo a essência da doutrina. Ô Jorge, eu vou fazer um adendo a essa fala aí, da adequação da linguagem. Paulo de Tarso também fazia isso. Ele mudava a língua que ele ia se comunicar, depender como ele era muito estudado, né, letrado, ele mudava a língua. Então, se ele estava numa região em que ele ia ser mais eficiente se falasse na língua do povo local, ele usava, às vezes, de elementos locais para começar a fazer a pregação dele. Então, essa adequação, hoje, a gente precisa mudar a língua? Talvez não, mas... Poxa, um livro do Emmanuel, ele é complexo. Quando eu vou dar aula nas escolas, eu falo para as pessoas assim, desculpa te interromper aí, só fazer um adendo aqui. Quando eu vou dar aula na escola de aprendizes, eu sempre falo do Paulo Estevam. Eu falo, não tem série do Netflix, não tem filme no cinema, não tem Vingadores que tenha um roteiro melhor do que Paulo Estevam. Quando descobrirem isso aí, cara... Tinha que virar filme, certamente. Série. Pra gente poder degustar melhor. Porque filme acaba com 2 horas, 3 horas. Apesar que hoje eles estão fazendo até parte 10 no Missão Impossível, né? Mas. Uhum. E aí o ponto é o seguinte, cara. Eu falo pras pessoas assim: você tem que ler 40 páginas. Parece bastante, mas 40 páginas. Por quê? Porque a linguagem do Emmanuel é muito rebuscada. Não é o vocabulário que a gente está acostumado a usar hoje em dia. Então vai ter um pouco de dificuldade no começo. Mas depois parece que você entra naquele mundo e a coisa vai. Então, o que a gente pode fazer com Paulo Estevam para chegar a mais pessoas tirando essa complexidade? É essa adequação que Paulo fazia, ele mesmo fazia na hora de pregar, né? Mas só que essas adequações tem feito estrago também aqui dentro da doutrina. Tem que tomar cuidado. Adulterações, né? Adulterações, é diferente de adequações. Adulteração. Agora é interessante, né, Filipe? Você falou aí, eu fui viajando, cheguei até aqui agora. O que está acontecendo hoje é que não precisa mais ninguém falar outra língua, né? O Carlinho, que no começo a gente estava falando, que o primeiro-ministro lá, que é o Netanyahu lá de Israel... Estava falando em português ontem, né? Saiu português direitinho da boca dele, quer dizer, inteligência artificial. Inteligência artificial. Nós estamos fazendo também série, eu e o Rodrigo. Nós vamos ver, ele está aprendendo para fazer uma série, assim, né? Tem um livro meu, Contos e Causos, então a gente quer pegar cada causa e contar em vídeo mesmo, né? Legal. E aí ele está fazendo os desenhos, trabalhando, está experimentando. Aí, hoje eu escutei a narração e falei, pô, mas a voz desse cara é conhecida. Aí cheguei aqui, ele falou, você prestou atenção que a voz era sua? Eu falei, puta, tá bem que tinha alguma coisa ali. Eu não lembro de ter feito isso. Eu falei, mas nunca fiz esse negócio. Eu clonei ele. Né? Não ficou perfeito, né? Mas eu gosto que esse programa ele é o paradoxo perfeito. Porque enquanto vocês estão usando IA, o Jorge ficou 15 minutos lá embaixo que ele tava me falando, esperando reconhecer a face dele pra entrar no prédio. Foi, né? Então vocês estão usando IA de um lado e sofrendo do outro aqui. Não, tá exatamente. Eu olhava pro negócio, o negócio falava, voltou. Autorizado. E eu ia abrir a porta não abria. Então, você já viu. Fiquei lá fazendo isso umas 10 vezes, até descobrir que não estava funcionando o negócio ainda. Aí me ligou e eu falei, cara, coloca a chave aí. Abre com a chave. Eu peguei a chave, abri e entrei. Quer dizer, se a gente é lógico, aí falou, o Tião vai acontecer a mesma coisa. Eu falei, mas se o Tião é lógico, vai acontecer a mesma coisa também. Porque a gente está na lógica. A lógica está dizendo para você entrar pelo aparelho. O aparelho não deixa você entrar. Eu fico esperando, até pensar, não, será que a chave vai funcionar? Mas... Porque o que falaram pra gente, a comunicação, foi que não ia funcionar mais desde a semana passada. Mas você nada como ser analógico, porque o seu Rui entrou aqui, a primeira coisa que a gente perguntou. E aí, você ficou um tempão lá embaixo? Ele, não, eu coloquei a chave e abriu. Ele nem passou na frente do negócio eletrônico. Nem olhou pro negócio, olhou, nem sabia que tava lá. Já fui tirando a chave. Não, gozado foi eu, Felipe. Cheguei. Seja bem-vindo, eu peguei legal. Não escutei o crack da porta, falei, pô, é na chave. Fui lá, pronto. Resolvi abrir o trinco, não abriu, abriu. Mas você registrou a face? É que eu fiquei atento sobre as comunicações da nossa... que administra o prédio, dizendo, olha, vai ser feriadão, então no feriadão não vai ter ninguém para trabalhar. Então eu falei, é lógico, é racional que a chave ainda tem que ser usada. Só que ela não precisava obrigar a gente a vir desde semana passada fazer um negócio aí. Então, deixasse para lá. Vai colocar na caderneta o Jorge, essa aí, que ele tá magoado com esse negócio. Vamos lá. Eu gosto das coisas certinhas. Se não for certinho, eu fico parado. É igual aquele negócio. O cara falou, a escada rolante parou, o cara ficou lá 2 horas esperando, né? Aí o outro chegou e falou, pô, mano, escada rolante parou? Você ficou 2 horas cansado, por que você não sentou, pô? Você viu que eu tava cansado. Né? A Claudinha Pedroso está aqui, adequação da linguagem para nos aproximar das pessoas, mantendo a essência da doutrina. É o Salmo 23, eu acho que é Liz, né? Liz. Eu adorava ver o Evangelho no parque. Imagina que bacana, debaixo de árvores, cercados de área verde, sentar na roda, ouvir boa música. Teve um projeto mocidade de vocês verde. Desse aí, não teve, Felipe? Itinerante, né? Teve a Mocidade Itinerante, que era de um pessoal da regional, mas principalmente do Paulo de Tarso, da Mocidade, que era justamente isso. Ia para um local público e a gente fazia o que a gente fazia dentro do centro, fora. E esqueci o Kardec lá também, né? E esqueci o Kardec, que foi num ano comemorativo de uma quantidade grande de anos aí, de algum dos livros, foi o Evangelho. E aí a gente também saiu com o Evangelho, com uma cartinha, cada jovem escreveu uma carta da importância do Evangelho, e a gente entregou no Vicentino Aranha, ali no Parque Santos Dumont e nas ruas ao redor também. E tinha aquela de Esqueça Kardec, né? Isso, aí essa era uma campanha até maior, não era nem da Mocidade, já é um movimento bem grande nacional, das pessoas deixarem os livros em locais públicos. Isso foi o que nos incentivou, porque isso também é interessante. Muitas vezes é uma corrente, né? Isso nos incentivou a fazer justamente essa atividade que foi distribuir. A gente entregava na mão das pessoas e não deixava em locais públicos. Era um pouquinho diferente. Não, e aquela do abraço também. Eu lembro que uma vez vocês foram fazer o abraço lá no Parque da Cidade... As pessoas estranhavam, né? Posso dar um abraço? E a Nadir era especialista no abraço, né? A gente, quando fazia uns eventos, chamava a Nadir para dar abraço. Tinha gente que ia, tomava abraço e voltava de novo. Não era nem tomar passo, tomava abraço. E o legal é que ela implantou lá no encontro dos amigos de Chico Xavier, aqui no 10º encontro, que foi aqui em São José. Nós pedimos isso para ela. E assumiu o abraço lá e abraçava todo mundo que chegava. Não, e tinha gente que saía. A gente já tinha feito nos 100 anos de Chico Xavier. Aí foi isso que nós fizemos, né? Lá na Câmara Municipal. Aí quando chegou no evento do Chico, nós pedimos para ela encabeçar e fazer. Ó, Alcione Vilamini Paz, esse aí é o Filipe, filho da minha prima de São José. Meu amigo Armando Martins, do Rio de Janeiro, fez o convite para esta importante live. Parabéns a todos. Não, Armando. Legal, bacana. Né? Obrigado por ter vindo aqui. Um abraço a todos do Rio aí. Tem mais? Antônio Bessa. O Bessa está aqui, a Maria Rodrigues. De Fortaleza. De Fortaleza, né? Alexandrino Querido também, bom domingo. Ótimo. Wilson Claudemir Girardi. Joinville, Santa Catarina. Wilson e Lígia, que estão em São... Então, mas eles são daqui, né? Deve estar passeando lá. Deve estar lá. A Lília Moura, de Fortaleza também, Ceará, assistindo. Marcos Ugai deu uma risada aqui e falou, a gente marca outro almoço para eu ver o livro dos Espíritos autografado. Tá combinado. Vamos lá. Ô, Rui. Pode deixar que eu faço autógrafo no livro. Eu faço. Eu sou bom pra caramba nisso. Eu fui... Tem uma parente minha lá em Remanso, que um parente meu lá em Remanso, não vou falar quem que é, que vai pegar mal. Ele era apaixonado pela Roberta Miranda. E naquela época eles não iam muito lá pro Nordeste, ali na década de 80, alguma coisa. Eu falei, nossa, você gosta muito? Falei, de vez em quando eu vou no show dela. Nunca fui no show da Roberta Miranda. De vez em quando eu vou no show dela, vou pegar um CD e vou ver se eu consigo o autógrafo. Aí cheguei aqui, comprei um CD, o meu autógrafo. Roberta Miranda. Tá botando no correio e mandei, ele ficou contente pra caramba. É por essas e por outras que vai pro Umbral. Exatamente. Mas lá vai ter tanta gente conhecida que eu vou me sentir em casa. Acho que agora. Né? Agora eu vou estar lá para te receber. Agora o Ari entendeu. Agora o Ari entendeu, né, Ari? O Antônio Bessa. Sincericídio. É a grande diversidade de espíritos, personalidades com as suas preferências. Não há fórmula genérica para atingir e agradar a todos. Precisamos diversificar. Exatamente. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. A Nancy Lima, dando um bom dia. Web Rádio Sementes do Amor, Rafael, bom dia, de Campo Grande, abraço, do Mato Grosso do Sul, juntos. E aqui no WhatsApp, o Irami também falou, amigos, a queda dos espíritas confirmado no IBGE tem início na FEB com as adulterações dos livros de codificação e do Chico. A credibilidade ruiu. A opinião dele, né, do Irami. Mas o Daniel Melo também comenta aquilo que você tinha dito, né? Eu creio que a última pesquisa do IBGE foi realizada sem qualidade. Eu respondi o questionário completo, estava ansioso para responder que era espírita, mas a pergunta sobre religião não foi feita, não sei porquê, e aconteceu isso comigo também. Eu lembro que eu desci lá eu estava no prédio, né, desci lá no estacionamento, fui responder tudo, aí eu perguntei, você não vai perguntar a minha religião? Aí ela, não. A pessoa, não, mas eu quero falar, nota aí que eu sou espírita. Aí ela, não precisa responder essa pergunta. Eu falei, mas por que não? Eu quero responder, anota aí, por favor, que eu sou espírita. Aí ela, não, essa pergunta a gente só faz por amostragem e para alguns, a gente não faz essa pergunta para todos. Uhum. Então tem muita gente como eu e o Daniel, que somos espíritas, e não estamos lá. Sim, mas aí eu trabalho um pouco com pesquisa também dentro do marketing, dentro da minha atuação profissional. E aí é justamente isso. Se o IBGE for fazer provavelmente o volume de perguntas que eles têm que fazer, deve ser, vou chutar lá, 400 perguntas. Imagina pegar uma pessoa e pedir para ela responder 400 perguntas dentro da amostragem para ter algum tipo de detalhamento. Tem um método científico matemático por trás, né? Então, provavelmente, eles fazem essas divisões. Tudo vai ter que ter um número mínimo matemático para ter a amostra, tá? Uhum. Então, o que eu estou dizendo, assim, eu sei que é mais fácil a gente desconfiar de que tem alguma coisa acontecendo, que estão querendo apagar, mas assim, gente, é só olhar para o Centro Espírita, vocês estão achando que a gente está aumentando? Não parece, mas quando, né, eles vão fazer lá em Palmelo, por exemplo, e não colocam essa pergunta, aí é sacanagem, né? Eu não sei como é que funciona. 90% de lá é espírita. Então, a cidade inteira provavelmente é espírita. Eles devem tomar mais cuidado. Só, é igual a cidade do Rui, Leme. É Leme, né? Até os postos são espíritas. Então, lá em Leme eles não fazem essa pergunta. Mas é importante que eles estão distribuindo a luz por aí, né? Mas eu fiquei bravo. Quem disse isso daí foi o Silveira Bueno, que foi o grande filólogo brasileiro, que tem até dicionário do Silveira Bueno, que nasceu em Leme, por acaso, né? E ele dizia que aqui até os postes eram espíritas naquela época, hein? Isso em 1915, 1920. Então você vê que... Que você já era CLT nessa época, né, seu? Já. Pessoal, vamos fazer um intervalo? Não, já estava aposentado. Se você deixar o Felipe ficar falando, só terminar aqui do... Felipe. Tem mais mensagem. O Thiago manda bom dia, amigos. Aqui na Bahia, Salvador e Feira Santana, que são as duas maiores cidades do estado, o que se observa na população mais carente, através dos dados do CRAS, é um crescimento interessante da religião espírita. Olha só. O Oswaldo Barbosa, né, Júnior, lá da Framan. Manda bom dia, família vivenciana. Paz e harmonia a todos. Este tema precisa vir à tona com muita frequência em todos os grupos espíritas. O envolvimento dos jovens e dos envolvidos com a mídia, com a produção de material que seja abrangente e um chamado interessante para a religiosidade que o espiritismo promove. Né, o Rafael entrou aqui também. A Cláudia. Falou que tá cortando, falhando o áudio. Deve ser a... Pode ser conexão, tá, Cláudio? Vê isso, a conexão com a internet. Rosilma Pereira, mandando bom dia. Aí ela falou que foi pra web rádio e está normal. Então, tem a pergunta do Ari, a gente volta depois. Volta dos depois, comerciais. Vamos lá pro intervalo. Deixa eu ver a música aqui que a gente volta colocar. Com a pergunta do Ari, então. O Aécio também, cadê o Aécio? Manda pergunta aí. Entrou aqui no YouTube, não. Hoje não. Amor em Movimento é a música com o grupo Ânima. Legal. Vamos lá. E a gente já volta em alguns instantes. Momento Musical. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. E nós estamos aqui hoje com o tema Criatividade a Serviço do Bem. Com o nosso querido companheiro de doutrina, Felipe Carmona, que é formado em marketing digital, é voluntário espírita e trabalha no lar, no Centro Espírita Lar Nice de Tatuapé, lá em São Paulo. Felipe, e tá também está acompanhado do seu pai para protegê-lo, né, o Ricardo Carmona, que é voluntário do Pequeno Tempo. Ele trouxe o pai justamente para a gente não acabou usando, fazendo muito bullying em cima dele. Né? Médio de transporte. E tem pergunta, né? Tem pergunta aí do Ari Rangel, que ele já mandou lá no WhatsApp. Não, mas só uma, antes de fazer essa pergunta, me diga uma coisa. Por que que a mocidade, há uns 30, 40 anos atrás, era bem mais desenvolvida do que hoje? Eu não sei se eu diria isso. Acho que o que aconteceu aí ao longo do tempo foi uma... eu tenho muito... Quando eu estava... Eu fui líder da... Né, fui um dos líderes ali do movimento de mocidade aqui no Vale do Paraíba, junto com outras pessoas, que a gente sempre trabalha em grupo e tal. E uma das coisas que eu ficava um pouco ressabiado era quando vinha uma pessoa que já tinha sido líder antes ou que já tinha participado do movimento e falava, não, porque no nosso tempo a gente fazia assim, fazia assado. E eu ficava assim, pô, eu tô tentando fazer aqui. O que me servia, a gente pegava. Mas às vezes você sentia que era um saudosismo, sabe? Sim. Então eu tenho muito receio e cuidado, porque eu não tô tão perto da mocidade para falar isso, né? E aí eu fui fazer o curso lá, fui dar o curso no... O pessoal aqui do Vale me convidou, que o Rodrigo participou também, e me surpreendeu a quantidade. Me surpreendeu duas coisas no curso aquele dia. Eu também. A quantidade de pessoas, quantas pessoas tinham lá, Rodrigo? Nossa, tinha uns, sei lá, uns 20. Uns 15, 20? 20? Pô, não, tinha 15... mais de 20. Mais então, 20 pessoas fazendo um curso para ser dirigente. Isso me surpreendeu positivamente. Voluntário. Voluntário, porque nem todo mundo é dirigente, às vezes pode exercer outras atividades. E a outra coisa que me surpreendeu é que eu fiz uma pergunta assim, quem aqui já usou IA? E eu tenho perguntado isso em todos os cursos que eu tenho dado. Acabou com a minha aula. Rapaz, levantou... Normalmente, assim, numa turma de 10, uns... 4, 5 levantava a mão que sim, 4, 5 que não. Ali, numa turma grande, duas pessoas não tinham usado IA ainda. Isso me chamou muita atenção também. A inteligência artificial. Mas o ponto, dei uma volta aqui, né? Estou tentando fugir um pouco da pergunta mais direta. Mas aqui o ponto que eu entendo assim, é um outro momento. Então, mas acontece que o Vale do Paraíba, ele sempre foi vanguarda no movimento espírita da Aliança, né? Sim. Tanto é que daqui, poxa vida, ele servia como exemplo. E hoje já não é mais. Então, mas, ó, deixa eu só botar uma vírgula aí, Rui. Porque eu me impressionei muito pelo contrário. Assim, o trabalho que eles estão fazendo hoje, de engajamento dos jovens e vendo não estou dizendo que antes, porque eu conhecia, tudo bem, eu fui no Folia, né, na época que era, acho que os primórdios, mas, por exemplo, o Caldinho que teve na AME, lotou, vendeu tudo antecipado e estava cheio. Então, assim, e nunca tinha conseguido... Nunca tinha lotado tanto. Vender todos os convites antes da... Então, assim, o trabalho que eles estão fazendo... aí agora vai ser o próximo evento, vai ser lá em Taubaté, né? O encontro. Não, e domingo nós vamos ter um encontro de todas as mocidades lá no Paulo de Tarso. Só que o Paulo de Tarso é uma referência fora do padrão, né? Sim. Então, acho que o trabalho que o Milton faz... Né, fez, né, e herdou pelas Abias, que está lá também, né, o legado, né, que foi dado, as outras casas não têm o mesmo nível de engajamento dos jovens. Mas tem só um ponto aqui, seu Rui, que eu acho que é importante a gente trazer. A mocidade, ela tem uma capacidade de renovação muito grande. Poucas pessoas ficam... normalmente as pessoas mais líderes acabam ficando um pouco mais, mas em geral, você pega o jovem ali da faixa etária do 14 ao 18, boa parte deles fica no movimento para ser voluntário e aí ele se retroalimenta. Então, eu mesmo só dirigi uma turma, eu fiquei 17 anos no movimento jovem, já não era mais nem tão jovem, ainda estava lá, mas... Eu já não pegava mais turma. As pessoas que eram as novas dirigentes de turma eram os próprios jovens que ia se retroalimentando. E a pandemia foi muito cruel para a mocidade. porque a gente teve uma quebra muito profunda nesse ciclo, que é o cara que tá fazendo a turma querer ser um dirigente, abrir turma e ter esse fluxo funcionando. Tanto que várias casas, não só do Vale, mas do Brasil todo, sofreram com isso no ponto de vista de mocidade. Sim. E foi pro online, né? E foi pro online, e foi uma turma inteira, 3 anos, 4 anos, só online. Sim, e um jovem que fez a mocidade online, ele não tem a mesma vontade de ser um dirigente do que um jovem que fez a mocidade presencial e viu tudo que o Jorge falou. Tudo acontecendo. E pra mocidade isso é muito importante. Ele sente falta de ter um lugar que ele possa ser ele mesmo, que ele possa falar o que ele pensa, porque e que as pessoas queiram ouvir o jovem. Hoje em dia a escola, todas as dinâmicas sociais, com a parte virtual também, ele transferiu tudo o que ele quer falar e sentir para o online. Ele não faz isso na escola, não faz isso com os amigos se não for estimulado. Não estou generalizando, estou falando de forma mais macro, né? Pensando nas escolas menos estruturadas, que são as maiores hoje em dia, as públicas, etc. Então, apesar de pequenos esforços ali, né, de poucas pessoas, ainda é muito dependente disso, né? Então, isso quebrou um pouco o movimento, mas eu vejo principalmente aqui no Vale, mas eu vejo um momento de renascimento. E aí, eu acho que essa é a maior reflexão. O que a mocidade está fazendo hoje é um esforço hercúleo. Eu vejo a Bia, o Glauber fazendo. Eles estão tendo que lidar com um movimento que estava muito defasado de trabalhadores, e eles estão tentando encontrar formas. Eles nos chamaram de volta para a gente estar mais presente em eventos, em situações que a gente tem tentado estar, para que eles consigam retomar a essência, mas também tem uma carga que é fazer o jeito novo, porque esses jovens não são... E o jovem, ele não perdoa. Se você não se adequa sem perder a essência da doutrina, mas se você não se adequa à linguagem dele, você perde ele. Então a mocidade, ela é muito preocupada nisso, porque ela sabe que ela não vai ser eficiente se ela não conseguir se adequar ao jovem de hoje em dia. Mas domingo nós teremos a reunião de várias mocidades lá na Fraternidade Paulo de Tarso, justamente para ver se a gente consegue reavivar aquele movimento que era tão dinâmico quando estava vocês lá. Eu lembro quantas escolas houve os encontros da Aliança. Nós chegamos a ter encontro de jovem aqui de mais de 1.500 pessoas. Foi, mas uma das coisas que acho que a gente também tem que colocar sob perspectiva é que quando eu estava na liderança do movimento, e mesmo quando eu estava como voluntário antes, com o Miltinho liderando, Natália, o Cabelo, isso tudo foi fruto do trabalho da geração anterior. É quase como uma maratona. Um entregava para o outro e o outro levava um pouco mais longe. Não se chegou de 30 para 1.500. Chegou de 30 para 100, de 100 para 200, de 200 para 500. Então, o que esses meninos estão fazendo hoje é eles estão correndo. E ainda bem que eles resolveram, que era uma galera que teve acesso antes da pandemia a um movimento de mocidade. A Bia é filha de ex-alunos de mocidade, então teve essa essência, ainda foi preservada, ainda bem, porque muitas casas a gente não conseguiu preservar essa essência e sofreu, né, e não tem as pessoas para. E agora as pessoas estão começando a ver a importância de ter o jovem lá, e aqui a gente está falando do jovem mais jovem, mas eu continuo questionando, de 25 a 40 anos, essas pessoas estão na casa, vocês veem pessoas de 25 a 40 anos nas casas espíritas? Essas pessoas têm que estar na casa espírita, porque elas que vão suceder as que estão aposentadas hoje. Mas voltando para o jovem, é uma entregando para outra, né? E aí isso, acho que o que eles estão fazendo é fundamental e tem que continuar e ser apoiado e fazer os caminhos. Não, né? Porque eu assustei quando a Bia veio me procurar, que ela, a mãe dela... Era André, era uma das primórias. Falei, mas você é filha da André? É, sou filho. E você está pegando agora? Estamos firmes na. É isso. Estamos firmes aí na liderança aí. E domingo nós vamos ter um encontro lá de todas as lideranças na Fraternidade Paulo de Tarso. Legal. Segundo a Marta, vai ter um café da manhã lá reforçado. Então. É bom que a garotada vá, né? Jesus dizia que onde houver dois ou mais, lá estarei. E eu digo que onde houver dois ou mais espíritas, terá comida. Não, impressionante, cara. Onde dois ou mais, né? Há confusão. Há confusão. Espiritreta. Espiritreta, já ensinei. Chegou um momento que eu tive vontade até de mudar o nome do grupo Castelã nosso. Porque muita gente falava que era o grupo Comelã. Porque na hora de cantar era mais ou menos, era o trivial. Agora, na hora do lanche lá atrás do Ágape, você só via gente de branco e preto em volta da mesa, tá? O pessoal não gostou. E você chegar na mesa era difícil. Uhum. O pessoal ficava certo. Já tem toda uma estratégia de dominação da mesa. Fechava toda a mesa. E o Jorge, né? Comandando. Vamos lá para a pergunta. Uhum. Vamos lá para a pergunta. Tem gente que usa, tem gente que usa estratégia para comer, né? Uhum. Para ficar bem posicionado, ver de onde, onde é a cozinha. Agora é da sessão de desmaterialização, né? É isso aí. O último programa foi sobre materialização, uhum, com o Peixotinho, né? Com o Ari. Foi muito bom o programa. E ele fez a pergunta aqui. Tá, quer fazer aí? Tá com ela? Tá, tá aqui. Tomando-se por base que a criatividade é um instrumento para o bem, podemos também dizer, Felipe, que o bem inspira a criatividade? Temos exemplos disso? Forte abraço a todos. Sem dúvida. Salvo engano, o Ari toca violão, não toca? Uhum. Toca. Então, toca e canta. Toca e canta. E aí, ele inclusive era professor relacionado à música, se, eu não me, se minha memória não me falha. Não. Olha, não. O Ari não. Tem um trabalho maravilhoso, trabalho na escola inclusiva lá em Taubaté, que isso, pega as crianças autistas, crianças com problema, ele cuida. A gente só não sabe se ele tá, está prestando atenção porque ele está fazendo almoço. Ah, é. Yeah. Aí é um problema. Você está lembrando, Felipe, quando ele conta, quando os carnavais, ele sempre trabalhava a criançada para levar para os carnavais, para ter um desfile lá das crianças no carnaval. Então, isso que ele está falando, que ele está ligado à música. Porque ele fala que domingo ele está fazendo almoço, ele está escutando o programa. Então, Ari, presta atenção agora. Ari, ele vai responder sua pergunta. Deixa, baixa o fogo do arroz aí pra não queimar e presta atenção na gente aqui. Apesar que se você estiver fazendo arroz às 9h40, é um problema aí, cara. Vai almoçar 10h30 da manhã. É costela assada, tem que começar cedo. Tem que ficar na pressão. Mas respondendo a pergunta, eu sou meio caótico mesmo, né? Você vê que dá umas voltas. Mas respondendo objetivamente, por que eu falei da questão da música, né? Porque a arte é um importante aliado na divulgação de qualquer coisa. Por quê? Porque a arte, ela se conecta com um sentimento, ela não se conecta necessariamente tanto com um racional só. Ela também se conecta com o racional, mas num primeiro momento a gente é chamado, quando a gente ouve a música, quando a gente ouve o Castelã tocando, a gente ouve as pessoas cantando, em geral a primeira conexão ela é mais sentimental, a gente vai sentir aquilo vai entrar, bater com a gente de alguma forma, né? E aí depois a gente vai querer ouvir a letra, vai querer entender, vai racionalizar sobre isso. Então ela é um processo muito parecido com a própria doutrina, em que num primeiro momento que a gente sempre fala, né, pelo amor ou pela dor, se a pessoa tá chegando pela dor, ela no primeiro momento quer ser acolhida, independente da doutrina. A doutrina ela vai se conectando ao longo do tempo, mas só dela chegar e ser bem recebida e ter um ambiente preparado espiritualmente que vai acolhendo, etc., é isso que importa naquele momento. Depois é que vem o resto, né? Então eu entendo que sim, Ari, acho que e aí a criatividade entra, quando a gente fala de arte, é a base, né? Mas a criatividade, além do esforço, porque criatividade também, às vezes, a gente acha que só quem é... A pessoa nasce criativa. Ah, ela é criativa, desde... Mas criatividade também envolve esforço de repertório, de você conhecer as coisas, de você se esforçar. Ninguém faz música sem ter gastado, né, Jorge, o dedo aí, muitas vezes, por fazer muito calo, tempo, né? Fazer calo, porque dói, fazer a pestana, que era... Lembro que eu fazia pestana, o dedo chegava a tremer no começo, né? Então, a gente sabe que tem um esforço também, mas ela acaba sendo a base. E eu vejo a arte como um canal importante, principalmente para essa divulgação da porta para fora, né? É, acaba sendo a principal, uma ferramenta muito importante para a gente. Muito bom. Boa pergunta, Ari. O legal disso que você está falando, Felipe, sexta-feira o Jorge Reis, nós chegamos lá na AME, o Jorge Reis começou cantando. Então cantou acho que uns 20 minutos, né, Jorge? Músicas. As pessoas se sentiram acolhidas, acalmaram. Quando ele começou a falar do Evangelho, estava todo mundo abertas. Ligado no que ele estava falando. Então, eu acho que a preparação é maravilhosa, principalmente pela música, porque acalma as pessoas, traz para um consciente mais espiritualizado, ao invés de ficar pensando nos problemas que tem lá fora. E achei genial, sexta-feira, e o Jorge Reis sempre faz isso. Né? E uma musical. Casa que tem, não que não funcione sem, gente, mas uma casa que tem música na hora da preleção, que consegue ter música, principalmente ao vivo, que é outra energia, né? Ela é diferente, as pessoas se conectam de uma forma diferente, né? Porque justamente isso, você já vai se abrindo, já vai entendendo. Lá no Manchester, lá em São Paulo, tem, né? E às vezes eu vou dar aula na escola, o pessoal tá nesse momento do cantar antes, né? E você percebe, porque tem uma coisa que a gente também tá perdendo com esse negócio de toda hora olhar o celular, a gente não tem mais momentos de em branco, né? Momentos que a gente não está fazendo nada. A gente está sempre fazendo alguma coisa. E aí acaba que a nossa cabeça não para. E como é que a gente vai se ligar, né? Se antigamente já era difícil fazer uma prece e você começar a pensar em outras coisas, com os estímulos que a gente tem, que não tem mais faixa etária, as pessoas de todas as idades hoje estão mais estimuladas, né, mentalmente, acaba que a gente tem muita dificuldade de fazer essa meditação, de parar e focar. A música é uma boa oportunidade. Uma coisa que eu sempre falo quando eu fazia mais pressão, hoje em dia eu tenho feito menos, mas quando eu fazia mais pressão era isso. Porque eu chegava para falar, e lá, por exemplo, no Nice nem sempre tem música, né? E aí eu chegava para falar e o pessoal tava no celular. E apesar de ter plaquinha, das pessoas falarem e tal. E aí uma reflexão que eu fazia assim, qual é o momento da sua vida hoje que você pode parar, deixar o celular sem olhar e realmente prestar atenção 100% no que você está fazendo? São pouquíssimos. É câmara de médiums, sabe? É meia dúzia de coisa. Porque até mesmo na escola de aprendiz, se a pessoa quiser pegar, num curso, ela quiser pegar, ela olha. E ali, esse é o seu momento. Se você te deixar a internet roubar esse momento, nada do que tem aí, se for importante, vai chegar até você. Fica tranquilo. Nada do que tem nas redes sociais, está sendo falado agora, é tão importante quanto esse momento para você. A possibilidade de ter esse senso crítico, de você pega o celular, ele diz quantas notificações a gente recebe por dia. Eu recebo 160 notificações por dia. E assim, eu tenho quase tudo desligado de notificação. Então, são 160 vezes que o celular apitou e a gente dá uma olhadinha para... Não, isso aqui não é importante. Isso aqui não é importante. Ao longo do dia, cara, a gente não tem... A gente tá perdendo a capacidade de se concentrar. Você vai ler um disciplina, livro, você, né, vai ler duas páginas, vai... Ih, agora tô pensando em outra coisa. Isso é treino também, um pouco, né? E a gente precisa estar um pouco mais com intencionalidade sobre esse comportamento. A gente está muito passivo, a gente está deixando isso ser levado da gente como se fosse uma coisa como, qualquer. Como qualquer outra coisa, né, Felipe? A gente tem que usar a coisa, não a coisa usar a gente, né? Ser escravo daquilo. É, porque o que acontece é isso, não tem problema. A gente está usando tudo que tem direito de usar. Mas é o que você falou agora que é importante. O momento é... Por que que você está lá dentro do centro espírita? Por que que você está lá? Não é para ser importante para você? Então, use aquele momento para você. Não deixe os outros interferir naquele seu momento. É porque tem gente que vai, mas acha assim, se eu for, eu estou bem. Mas ela não está lá, né? Isso não é no centro espírita, não. É na igreja, é no templo evangélico, qualquer lugar que você for, né? Aí eu vou porque eu tenho que ir. Uma vez por semana, pelo menos, eu tenho que ir lá para tomar um passe. Eu tenho. Todas as vezes que você fala que você tem alguma coisa errada. Você não está querendo mais. Eu lembro disso, eu dei aula, fui professor universitário muitos anos, mais de 20 anos sendo professor universitário. Tinha gente que me questionava, porque além de ser professor, eu trabalhava também, né? Parece que professor não é trabalho. Não trabalha, Você só dava aula, você trabalhava exatamente, também. Exatamente, o pessoal pergunta isso. Então, o que acontece? Sacana. Trabalhava o dia todo numa profissão, ia trabalhar como professor à noite, dando às vezes 4-5 dias por semana de aula. E aí as pessoas perguntam, e o salário não era grande coisa. E as pessoas perguntavam assim, poxa vida, como é que você consegue? Você dá conta? Pô, você... Aí por quê? Eu falava, porque eu sou feliz fazendo isso. Eu acho que não é a questão do salário, é a questão de eu estar contribuindo para as pessoas, contribuindo para a humanidade. Era algo que eu estava dando. Ainda me pagavam para fazer isso, estava bom demais. Então era algo que eu gostava e ao mesmo tempo, eu tinha uma retribuição financeira até. Aí eu falava, no dia que eu amanhecer o dia e falar, hoje eu vou ter que dar aula, está na hora de eu parar. E foi o que aconteceu comigo, parei no auge. Quando todo mundo contava comigo mais ainda na faculdade, eu comecei a falar, eu tenho que dar aula hoje. Então eu falei, então está na hora de parar. É a mesma coisa que eu falo aqui do programa. Nós estamos há 21 anos levantando todo domingo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, para vir fazer o programa de Vivência Espírita sem ganhar nada financeiramente. Né? Nós ganhamos aqui só pelo espiritualmente. Contrário. Se a gente tiver mérito para isso, a gente ganha alguma coisa espiritualmente. Né? Mas por quê? Porque eu tenho prazer de fazer isso, eu sou feliz fazendo isso. No dia que eu abrir meus olhos e falar, nossa, hoje eu tenho que ir fazer o programa Vivência Espírita, está na hora de ficar em casa e passar para outras pessoas só fazer, que aí eu não estou vindo mais com prazer. Perdeu o prazer, acabou. né? Mas você pode dizer que quando eu vinha você tinha um pouquinho menos de prazer. Tinha mais prazer, Felipe. Agora eu ganhei um confete aqui. Ficou feliz. Só para escutar a sua frase, mensagem do dia. Entendeu? E eu falava, mas tinha eu não quero escutar essa mensagem folhito, pelo rádio. Ficar lá no rádio escutando a mensagem não tem graça. Eu tenho que olhar para a cara dele para ele ver minha cara na hora que ele fala de desaprovação. É. Eu fico vendo hoje. Por isso que ele saiu. Felipe, eu fico vendo hoje. Tanto em palestra quanto no próprio celular, a pessoa vai falar alguma coisa, ele fala assim, bom, o tema que eu vou falar hoje é tal. Aí ele começa com tanto floreio, com tanta coisa, que me tira o foco, eu já desligo, saio, e numa palestra que eu vou assistir no centro também é a mesma coisa. O cara começa e fala, bom, hoje eu vou falar amar ao próximo como a si mesmo. Aí ele começa, mas assim no centro espírita acontece isso, acontece aquilo, as pessoas fazem isso, aquilo. Eu falo, peraí, onde é que está o amor próximo com a si mesmo? E o cara vai floreando. Aquilo vai me tirando o foco da pessoa. Isso também pode ser um pouco, porque a pessoa também está ali porque tem que estar ali. E não necessariamente ela se preparou bem para falar sobre o que ela tem que falar. Isso também é um problema, porque você pensa que se antigamente você ter as pessoas ali sentadas e tal era o único jeito de ter conteúdo, ter acesso a conteúdo, hoje não é o único jeito de você ter acesso a conteúdo, ter a pessoa sentada ali. Ela pode simplesmente começar a perguntar pro ChatGPT um monte de pergunta sobre o espiritismo. Se ele vai responder corretamente, a gente não sabe, mas ela tem fácil acesso. Lembre-se, aliás, dessa turma de 20 e poucas pessoas, a minoria era jovem. A maioria eram pessoas de outras faixas etárias que estavam ali e já usavam ChatGPT. Ou seja, isso já é uma fonte de informação hoje. Se o que eu estiver recebendo ali na hora é a mesma coisa ou pior do que eu receberia pela internet sozinho ou assistindo uma palestra de algum palestrante, nós estamos errando. Nós estamos entregando uma coisa pior. A pessoa está se deslocando, está tendo mais energia e tal, e nós estamos entregando uma coisa pior do que ela teria acesso. Hoje em dia, a competição por atenção, não vou dizer competição de quem é melhor, quem é pior, mas a competição de atenção é uma palestra do Divaldo ou tá ali no centro ouvindo a pessoa que está ali. A gente tem que erguer um pouco a nossa barra também de quem está ali falando, se preocupar com a pessoa que está ouvindo, ter respeito pela pessoa que está ouvindo e pensar que essa pessoa se esforçou para estar ali e que é parte da nossa responsabilidade chegar àquela pessoa e entregar conteúdo de qualidade. Não é só o que ela perguntando para o ChatGPT. É uma coisa mais profunda, que se conecte com ela, com a vida dela, com o momento que ela está passando. E isso é leitura de plateia, entender quem são as pessoas que estão ali, é entender se o que você está falando, é se abrir para o novo, porque às vezes a espiritualidade também atua. Às vezes você prepara uma coisa. Renovar, né? O Jorge brincou comigo assim: você não está falando nada que a gente que você achou que ia falar aqui hoje, né? Eu falei: parte sim, parte não. Na hora que vai começar o programa. Mas eu falei pra ele, mas assim, eu me preparei pra falar algumas coisas aqui, a gente tá indo pra outros caminhos e tá tudo bem. Por quê? Porque é o que talvez seja o necessário pra ser falado, né? Mas a gente se prepara. Não, mas o que nós estamos falando é tudo dentro do tema. Criatividade é serviço do bem. Esse tempo todo nós falamos em criatividade. Sim, né? Sem dúvida. Talvez não fosse isso que a gente estava pensando antes do programa. Especificamente esse assunto. Sim. Mas é dentro da criatividade. E é interessante isso aí. Agora, a empatia que a gente tem que ter com o público, eu acho que tem que ser legal. Isso não quer dizer que você tem que chegar lá e fazer palhaçada para ninguém, nem nada disso, né? Porque tem gente aí que está fazendo só humor. Né? Então o cara é estrela demais, fala com imposição, fala todas essas coisas. Aí a pessoa chega e fala: eu já encontrei muitas pessoas que falam: você precisa ver que palestra maravilhosa eu assisti de fulano de tal. Eu falei: conta um pouco pra mim. Fala: ah, mas eu não lembro direito. Eu falei: não lembro mesmo, você só olhou pra voz da pessoa. Tá o link aí, pro jeito o link que ela falava, mesmo. Né? Porque ela é importante, porque ela é estrela. Você só foi isso olhar. Agora, conteúdo mesmo pra você. Não aproveitou nada. Eu botei na minha cabeça, desde que eu entrei na doutrina espírita, assim, não importa o palestrante. O que importa é se eu vou sair de lá com alguma coisa para mim. Então pode ser a pessoa mais simples, mais humilde que seja. Presta atenção. Se você sair de lá com... Nossa, ela falou aquela coisa que me chamou tanta atenção. Nossa, parece que eu estou a vida toda aqui e nunca tinha ouvido isso. Nossa, olha que legal, eu vou levar isso para mim. Olha que bacana, eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso nos lugares que eu for também para falar. Não interessa a uma hora que a pessoa falou. O que interessa é se alguma coisa que ela falou acrescentou a você. Agora, ela falar bonito o tempo todo não serve para nada. E assim, exige, né, gente? Assim, eu não, lá na Zona Leste, né, em São Paulo, nas escolas de aprendizes da Aliança, que é onde eu trabalho, existe quase um modelo de atribuição de aula lá. Você diz as aulas que você dá e aí a regional distribui nas casas, né? Coloca sua disponibilidade e tal. E eu não pego muitas aulas novas todo ano. Assim, eu tenho os temas que eu dou e aí todo ano eu me desafio a pegar mais uma ou duas, o que pode parecer pouco. Mas a minha disponibilidade para preparar uma aula, cara, eu levo de 12 a 15 horas. Eu já fiz essa. De 12 a 15 horas para preparar uma aula. Para a aula ficar redonda, para pesquisar profundamente. Porque eu quero ir além do que a pessoa tem ali para ouvir do que está no livro já. Né? Então dá muito trabalho você preparar. E a gente também. Tem um pouco de... A gente é um pouco reflexo do momento que a gente está vivendo. Porque tem menos gente trabalhando. Aí porque tem menos gente trabalhando, a gente acaba sobrecarregando quem está trabalhando. Aí essa pessoa tem que fazer muitas atividades. Aí ela não consegue se preparar corretamente. Aí, então a gente tem que também parar um pouco essa roda. É por isso que eu admiro o que a Mocidade está conseguindo fazer aqui no Vale. Que é... A roda era toda de decrescimento. Então as mocidades foram parando na pandemia, você foi perdendo gente, e agora eles estão conseguindo, além de parar, estancar isso, começar um movimento de fazer o inverso, que é o mais difícil. É o mais difícil de se fazer. Então, essa sensibilidade de dar dois passos para trás, olhar o que está sendo feito, olhar se o que a gente está fazendo continua fazendo sentido. Porque isso é importante também. Preciso ter tudo isso que eu estou fazendo, é melhor focar e a gente ter mais qualidade, mas aí a gente vai ter uma outra estratégia. A criatividade também passa pela estratégia. É sobre isso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? É também sobre se perguntar sobre a rotina e ver se essa rotina continua fazendo sentido. Não para se afastar, mas para testar coisas novas também, né? Vocês testaram fazer esse formato de podcast, ter outras áreas, etc. São testes. Aí ver se funciona ou não funciona. É aquilo que eu falei também um tempo atrás. Sem mais medo de errar. Porque assim, gente, do jeito que está, a gente já tem uma percepção de perda. Né? A gente já tá com essa sensação ruim, assim, ah, pô, muita gente saiu, muita gente não voltou, etc. Mas se a gente não tentar fazer nada diferente, vai ser difícil a gente conseguir atrair as pessoas novas. E talvez as pessoas velhas voltem também, a gente não sabe, né? Mas se preocupar menos com isso e mais em ouvir e entender as pessoas, o momento que elas estão, para a gente ser mais eficiente para trazer. Porque não tenham dúvidas, o remédio continua o mesmo, né? Mas uma das coisas que a gente se preocupa, viu, Filipe? Não é trazer gente, não é trazer trabalhadores para as casas espíritas, é trazer um trabalhador para a sociedade. Porque a escola de aprendiz do evangelho não é para formar espírita, é para formar melhores cidadãos. E a gente vê que isso nós temos, está sendo cumprido, né? Porque quantas vezes eu saio por aí, chega lá a pessoa, oxa, Rui, já comentei aqui que uma vez me disseram que tinha uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, excelente, o atendimento espetacular. Eu e o vereador fomos lá. Chegamos lá, a menina, o que o senhor está fazendo aqui, senhor? Era três pessoas que tinham terminado a escola de aprendiz do evangelho. Então está dando fruto, quer dizer, a pessoa não está só usando aquilo dentro do centro espírita, está usando para fora. Porque o centro espírita é efeito colateral, né? Sim. Acaba que a pessoa se sente grata e aí ela passa a trabalhar porque ela vê ali. Uma das coisas que eu falo é assim, dentro da escola, né? Quando a gente conversa com o pessoal, exatamente o que você falou. O trabalhador ali, a pessoa que está terminando a escola, é para ela ser trabalhadora do centro para sempre? Senão isso não cabe, não cabe. Provavelmente ali é o primeiro lugar que ela vai ser trabalhadora, porque está estruturado. Ela não precisa sair plantando pelo mundo necessariamente se ela não se sentir segura para isso. Mas ali ela entende como funciona o ambiente estruturado e depois ela pode fazer. Pode ser uma igreja de Paulo, né, que a gente está falando aqui. Eu acho que o que o Rui falou é muito importante. No sentido de você aplicar aquilo que você aprendeu em algum lugar, aplicar. Mas você tem que fazer parte do braseiro também. Se você tirar uma brasa do braseiro, ela apaga. Ela, com o tempo, ela vai apagar. Então, eu penso que as duas coisas. Até eu vou passar aqui a pergunta na frente. A Juliana entrou aqui e falou: uma vez eu ouvi uma história sobre uma senhora de idade que perguntou ao Chico se deveria continuar a trabalhar no Espiritismo. E o Emmanuel respondeu que Deus nunca parou de trabalhar. É exatamente. Aí ela faz a pergunta aqui, né? Que faz para o Felipe, mas eu gostaria também que ela fala: é condenável que a pessoa que não sente mais prazer em trabalhar no Espiritismo querer parar? Então, tem duas coisas, porque eu acabei de falar isso agora. Se a gente não tiver mais alegria, se a gente não tiver mais prazer de fazer aquilo que você está fazendo, está na hora de passar para outro. Senão você não vai fazer bem feito. Parar é outra coisa, né? Então, se você é uma pessoa que você está acostumado a ter alguma atividade dentro de um centro espírita e você não está se sentindo mais, passa para outra pessoa fazer, que ela vai fazer melhor e vai fazer outra. Você não pode sair, largar. O trabalho, a doutrina espírita diz que o trabalho é o limite das nossas forças. Enquanto você tiver força, você tem que trabalhar, né? Agora, trabalhar não é trabalhar fisicamente só, trabalhar intelectualmente, trabalhar espiritualmente, trabalhar ajudando o próximo de alguma maneira, trabalhar fazendo caridade. Fazer caridade aí entra no que o Rui falou, você pode fazer em qualquer lugar. Outra coisa interessante que foi colocada aqui é o objetivo da doutrina espírita, que é a transformação moral. Esse que é o grande objetivo. Se ele conseguir se transformar, foi atingido o objetivo, que é um objetivo da própria doutrina espírita. Quer comentar essa pergunta só porque foi eu que comentei? Posso comentar. Falar. Você pode repetir ela, por favor? É condenável com uma pessoa que não sente mais prazer em trabalhar no espiritismo querer parar? É condenável. Eu concordo com você, Jorge. Eu acho que condenável é uma palavra muito forte para começar, né? Mas acho que assim, se a pessoa estiver sem energia para fazer caridade, aí eu acho que é um problema. Uhum. A caridade, independente de centro espírita, de atividade, é claro que as pessoas, a gente gera uma expectativa, uma organização baseada na disponibilidade das pessoas. Então, isso gera um ambiente ali de dependência num primeiro momento. Então, tentar não fazer isso de uma forma de certas pessoas e tal. Mas o principal é, a caridade não precisa acontecer só dentro do centro, a gente pode fazer em outros lugares também, né? É só tomar o cuidado da gente não colocar muito subterfúgio, assim, muita desculpa, né? Ah, mas eu faço caridade no meu dia a dia porque eu paro no semáforo, então eu não preciso mais fazer a atividade do centro. Será que isso é o que a gente pode fazer, né? Acho que o limite das forças é a reflexão aí, né? Dá para fazer mais? Será que isso é o que dá para fazer agora, mas depois eu consigo repensar e colocar outras atividades, né? Sempre vai ter atividade. Tem gente que faz duas vezes no ano. Faz no Dia das Crianças e faz no Natal, né? Mobiliza uma galera, arruma dinheiro, compra coisa, leva para as crianças e tal. E aí, gente, de novo, em vez de ou, vamos pro e, né? Então assim, ah, mas essa pessoa só faz isso, só tá entregando coisas materiais e tal. Mas assim, que bom que ela tá fazendo isso e o que mais dá para fazer pra gente tentar aproveitar esse momento, então para também ser um momento, de repente, que não fique só no material, que traga um outro tipo de conforto, né? Minha sogra faz parte de um trabalho lá, de caravana, desde dos tempos mais primórdios, que elas vão lá num bairro, fundaram um centro espírita no bairro? Não, mas elas vão lá num bairro, fazem um trabalho social e espiritual com aquelas pessoas, um bairro mais carente lá em Santos, desde sempre. Então, isso é o formato que funciona ali. Tinha que ter virado um centro espírita? Porque se você for ver o que a caravana acaba virando, em geral as caravanas das escolas de aprendiz, que é o momento em que o participante da escola, né, ele é convidado a ir na casa de pessoas fazer evangelho que ela não conhece, em bairros e tal, isso foi a origem de muitas casas espíritas, né? Porque acaba gerando ali um ambiente propício para isso. As pessoas vão conhecendo a doutrina, se interessando, e naturalmente abre-se um centro naquele bairro. Mas às vezes não, e tá tudo bem, né? Uhum. Acho que isso também... O importante é andar, né? A coisa fluir, chegar em mais gente. Mas nós precisamos usar a empatia. Eu vou no centro espírita trabalhar porque eu sei que tem gente que precisa... Às vezes, de uma palavra minha, da minha presença. Então, eu acho que isso é uma das coisas que nós deveríamos ter sempre presente. Quer dizer, eu vou porque tem pessoas que estão precisando de mim. Uhum. E eu também preciso daquelas pessoas. A gente nunca deve pensar, nossa, está cheio de gente lá hoje, eu não vou não. É. É? Aí vai aquele dia que todo mundo pensa a mesma coisa, não aparece ninguém nem para abrir a porta. Aí vai ter que colocar o negócio facial lá no centro para poder. Se botar o facial, fica pior ainda. Porque só tem velho, né? No centro. Seu reconhecimento perispiritual. Faz a pergunta aí, Carlinhos. Ô Felipe, o Valdeci Braulio pergunta: Kardec previu que o Espiritismo evoluiria ao lado da ciência. Portanto, seria correto admitir a evolução do pensamento espírita em todos os sentidos? O reencarnacionismo e Jesus é o referencial? Eu acho que quanto mais a gente tiver evolução científica, mais a gente vai comprovar cada um dos preceitos espíritas, né? Tem coisas que são preceitos. Então, conceitos, né? Eu gosto de uma ideia que o pessoal fala, que é assim, as leis divinas, né? Existem as leis humanas e as leis divinas. E aí, você pode até... Vamos pegar aqui Newton, né? Você pode até discordar da gravidade, mas você está sob efeito delas, ao seu. Você pode ter a opinião que você quiser. A lei divina é a mesma coisa. As bases da lei divina, a reencarnação é uma delas. Tá lá. Isso não vai mudar. A gente vai continuar. Você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar. Ter que reencarnar. Exatamente. É. Se você vai acreditar ou não, é uma opção sua. É. Então, a evolução da ciência, é óbvio, ela vai trazer cada vez mais camadas novas de coisas para a gente se aprofundar. Mas, ao mesmo tempo, o que é base, isso não vai mexer, né? Então esses preceitos básicos, assim, sempre vão estar presentes, né? As coisas vão convivendo. Não, é que nem aquela pessoa diz, eu não acredito em Deus, mas se ele olhar em toda a natureza, ele vai ver que tem alguém que criou aquilo. Exatamente. Agora, pode ser que o alcance, ele seja ateu, porque o alcance do pensamento dele, da maneira dele ver as coisas, ainda não atingiu uma certa maturidade, né? No caso da ciência, né, espiritismo é ciência, né? Então, não é o espiritismo que está correndo atrás da ciência. Ele é a própria ciência. Ciência, filosofia e religião. E o que acontece? O espiritismo é tão ciência que tudo que a ciência criou até hoje, depois do espiritismo, o espiritismo já tinha previsto. Pode ver, qualquer coisa. Ou explicado. Qualquer coisa explicado. Entendeu? Que ia acontecer. A semana passada, eu acho que eu falei aqui do aparelho para fabricar ar. Um aparelho para fabricar ar. Que está lá no livro do Chico, Obreiros da Vida Eterna, na Casa Fabiano de Cristo. Que ela chega, numa região trevosa, abismal, e o que acontece? Não tem ar para os espíritos respirar, não tem ar. Eles não conseguem respirar direito. Então, dentro da casa, dentro do ambiente, tem um aparelho que fabrica ar. Onde é que você concebe alguma coisa para fabricar ar? Não é aparelho de ar-condicionado, não. É um lugar onde não tem oxigênio, hidrogênio, essas coisas. Você chegar lá e construir aquilo. E soltar para todo mundo. Pode respirar. Está aqui, ó. O aparelho está aqui. Aí a gente acha que nunca vai existir. E aí, há poucas semanas atrás, foi dito já. Eu assisti um documentário da Discovery, que já existe esse aparelho pequeno. Por quê? Porque quando for tripulado, quando o ser humano for para Marte, lá não tem oxigênio suficiente para a gente respirar. Nem para fazer a viagem. Está aqui dois anos, eles estão falando. Já tem esse aparelho para fabricar o ar e vai ser feito um gigantão lá para poder o pessoal respirar lá. E aí, então, e o que o Chico também falou o que acontece. Pinga-fogo, né? Às vezes, a ciência e o espiritismo é a mesma coisa. Lá atrás, em 1960 e pouco, foi anunciado por André Luiz que existe esse aparelho. Chico falou E aí já está existindo agora, também. Já fizeram. Na Lua. Lá ele falava do supercondutor, que é o trem andar em cima da linha, ao invés de sentado na linha, né? Ele fala lá, no nosso lar. E depois apareceu. Então, quando a gente vê lá equipamentos e aparelhos no plano espiritual, a gente vai ver que a maioria daquilo que o André Luiz já tinha falado aparece depois. Então, você vê que é ciência pura. Só que por isso que o próprio Kardec, né, a espiritualidade superior, diz que não existe, não existe mistério na doutrina espírita, não existe assim fenômeno sobrenatural. Exatamente, Rodrigo. botou a palavra na minha boca. Não existe sobrenatural para o ser humano. O que existe é o natural que nós não descobrimos ainda. E que o próprio Jesus falava para os seus discípulos: ah, vocês ainda não estão em condições de entender aquilo que eu estou falando. Né? Isso é, e não estavam mesmo, né? Isso também é uma outra coisa interessante, né? Quando Jesus desencarna, que ele aparece lá para Maria de Magdala e tal, ela é colocada à prova, inclusive, né? Pelos apóstolos. Ninguém. Por que ele apareceria para você? Inclusive, tem uma palestra maravilhosa do Divaldo contando um pouco a história da Maria de Magdala no YouTube. Depois, se vocês quiserem procurar, procurem aí. Maria de Magdala, Divaldo no YouTube. Depois que acabar o programa, pessoal. Não vão abandonar a gente, mas, não. Felipe, eu vi também um espírito falou. Isso aí foi o espírito falou para mim, na mediunidade, que Jesus apareceu primeiro para a mulher porque ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido. essa história tá mais interessante. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, né? Os apóstolos ficaram perdidinhos ali. Não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer sem Jesus. E agora? O que a gente faz? Qual que é o plano? Tanto que eles se dividiram. A Casa do Caminho foi um trabalho de alguns apóstolos, que seria, vai, o primeiro centro espírita aí, né, dentro de uma ideia de que centro. É muito bem relatado no Paulo Estevam, Chico Xavier. E o hospital também, né? Emmanuel, o hospital que tem no mundo, é a primeira referência. É. Exato. Então, o que acontece também é que, às vezes, a gente fica se questionando, acho que trazendo um pouco para a nossa discussão aqui, da divulgação e tal, às vezes fazendo uma coisa básica, que não está sendo feita, já é o suficiente para a coisa ter o potencial que ela precisa ter. É claro que ali é uma combinação. Vejam, cada apóstolo foi para a sua habilidade. Paulo de Tarso, que nem conhecia Jesus, conheceu pessoalmente, foi fazer a divulgação para fora, além das portas. E ali, quem estabeleceu um local bem localizado do ponto de vista não de riqueza, mas de acesso, né, num local em que era uma passagem, tanto que a Casa do Caminho não era por acaso, né? O caminho era porque ela estava no meio do caminho, tinha uma casa no meio do caminho, né? Que era a estrada para Jope, meu pai está lembrando aqui. E aí, então as duas coisas foram sendo feitas. A gente não precisa focar só em uma ou na outra, a gente pode fazer as duas, né? Isso também é muito poderoso, né? E uma alternativa, né, a essa palestra também é o livro Boa Nova de Humberto de Campos por Chico Xavier, né? Porque ele também conta os relatos, né, da aparição de Jesus, né, e conta com trazendo uma história que nem o The Chooser, né? Ele te coloca no meio da história como se estivesse vivendo lá. Então Humberto de Campos, ele consegue reportar, né, o que aconteceu exatamente naquela época. É um livro maravilhoso aí, Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Uhum. Vamos lá para o momento? Vamos fazer um intervalo e a gente vem com o momento Giga Vale? Vamos sim. A gente já volta aí com o momento. O Felipe já conhece bem, né? Já lembra? Lembro. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vamos agora para o nosso momento Gigavale. O nome do tema é Deus cria flores, o homem, o jardim. Deus cria as flores, o homem idealiza o jardim. O espetáculo da primavera explodindo em flores e cores é deslumbrante. Quase inacreditável, não ocorresse todos os anos, que após os meses de inverno com temperaturas extremamente baixas, haja tal profusão de botões e flores se abrindo aos beijos do sol. Árvores, até há pouco desnudas, se vestem de verdes variados e se engalanam com folhas. Mas o espetáculo que o homem monta com árvores, plantas, folhagens e flores é sempre indescritível. Em determinados locais, o encantamento extrapola tudo que se possa pensar em colorido. Assim é, por exemplo, no jardim de Kawashi-Fuji, localizado a cerca de 6 horas da capital japonesa, Tóquio. Nesse jardim, nada menos do que 150 pés de glicínias chinesas atraem as vistas dos turistas, especialmente no túnel que permite o caminhar sob um encantador céu, repleto de cor e perfume. Também em Mainau, a famosa ilha no Lago de Constança, na Alemanha,

num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS e Festas e Embalagens, né? A gente tá agora no momento dos aniversariantes da semana. Rui? É, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 23 o Hélio Pereira, no dia 25 a Marizene da Silva, no dia 27 a Nicole Taira e no dia 29 a Renata Baruel. E no dia 22, também conhecido como hoje, Dona Denise Beraldo Carmona, também conhecida como Mamãe, está fazendo aniversário. Então já deixo aqui um beijo para ela. E ontem foi aniversário também do Luiz, um grande amigo que estão ouvindo lá. Também deixo aqui um abraço do Rio de Janeiro. Deixo aqui um abraço para eles. Eu vim aqui só para isso, para você não esquecer, seu Rui. Dia 26 de julho tem o Osni Teles também, o Osni. Fazendo aniversário, eu acho que é Delcio Júnior também, que eu acho que é uma vez que a gente entrevistou aqui. Dia 27 de junho. É, vocês me pularam aqui. Sandra Regina também, Sandra Regina, dia 26 de junho também. Fala aí. Dia 22, o Hernani, lá da casa da Marcela, faz aniversário, quer dizer, hoje, né? O senhor Otavio também, lá do bairro dos Freitas, grande amigo, o senhor Otavio, faz aniversário. Dia 22, a Pamela, lá de Resende. O Arthur, neto da Ieda Bastos, também faz aniversário. Falando da Ieda, tem o Renato Mota, que é ufólogo também, faz aniversário dia 23 de junho. A Paula de Siqueira, é amiga do Rodrigo, lá da Colmeia. A Vânia Tusa, do Centro Espírita Ponto de Luz. O Adriano Marcelo, também, aqui de São José. O Luiz Antônio Domingues. Não, aqui já é dia 25, a gente fala semana que vem. Né? Beleza, tá certo. É 25 hoje. Não, ainda é, né? É verdade. O Luiz Antônio Domingues, de Dourados, lá do Portal da Luz. O Gustavo também, sobrinho dele, nosso ouvinte. Pronto, agora sim. Então vamos. Fala aí. Aniversário do meu irmão, Benedito Josemar Gomes Pereira, de Toquinha, que tá fazendo aniversário hoje, 78 anos, tá novinho. Passo o. Vamos lá então. O livro. Então, quem. O oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? De aqui de São José dos Campos. Agora estão com uma livraria online. Então, entra aí no endereço que a gente está aí na tela, tá? É livraria da Casa do Caminho. Loja Virtual Nuvem.com.br. Então eles estão com a livraria online lá do Mário Vinhas, então vale a pena entrar aí, prestigiar. Vocês podem comprar livros lá também. A gente está sorteando agora o livro Chico é Kardec, né? De Carlos Baccelli e Inácio Ferreira, né? Então vale a pena vocês ligarem aí e participar. Quem ligou, participou aqui e ganhou. Rufe os tambores aí, né? Rufe os tambores. Foi a Miriam Yui. Então a Miriam Yui que ganhou aqui, né? A Miriam Yui que sempre participa com a gente aqui, sempre ganha também. Então depois a gente faz chegar o livro para vocês ou leva lá na livraria? Não, na livraria Casa do Caminho, tá. Avenida Rui Barbosa, 232, Jardim Bela Vista. Ou vem aqui visitar a gente. Rui? Não, mas para vir a gente tem que saber que vem, senão você deixa o livro lá na livraria Casa do Caminho. Liga pra gente aí para... Se você quiser vir visitar a gente aqui no próximo domingo também, conhecer. Não, mas a rádio, aí o livro não vai estar aqui. Não vai estar aqui, né? Tem que resolver agora. Tá. Qual coisa você liga pra gente aqui, Miriam? Você prefere agora pegar aqui ou lá? Senão o Rui vai levar lá pra livraria Casa do Caminho de segunda a sexta a partir das 13 horas. Eu vou ajudar vocês. Se você quiser vir aqui, liga agora pra gente. Liga Senão agora. Senão vai ser lá na Casa do Caminho. Telefone 12-3921-3009. Já conhece. A Miriam tá em casa. Então já participa sempre com a gente aqui. Ô, Rodrigo. E vamos. Eu só errei a data do aniversário do meu irmão, é 79. Eita, mano. O ano. Porque o mês que vem eu faço 78, ele é um ano mais velho que então eu. Então tá bom. Filho de mineiro, faz um filho por ano, meu filho, prepara. Então vamos lá pra para a hora da dica, né? Então, Filipe ou o Carmona quiser comentar para a gente aqui, Ricardo, não sei se quem que vai comentar. Vou deixar o Ricardo para eu ganhar um tempo aí. Para ganhar bônus hora, né? Ricardo, se você quiser comentar um livro, uma série, um filme, o que você quiser dar de dica para os nossos... Eu estou acompanhando agora num grupo de WhatsApp, uma radionovela chamada 2000 Anos Atrás, que é um livro clássico, eu diria, né, do espírita. E eu estou achando muito, muito interessante. E eu recomendo. É uma produção do Grupo Espírita Fraternidade Espírita Chico Xavier, que foi fundado em 2016. E é lá da Senhora da Glória, em Minas Gerais, uma pequena vila. E eles têm esse trabalho já há algum tempo. E eles engrenam de um livro para o outro. Então é muito interessante, porque você pode ouvir enquanto você está fazendo outra coisa, lavando prato, por exemplo. Me parece baseado em fatos reais esse depoimento de lavar prato. Então, eu recomendo fortemente esse... Legal, vou colocar o link aqui. Como é que chega nesse grupo? Depois manda para ele. Eu achei o link aqui, eu já estou colocando aqui no YouTube. Ótimo. Vou deixar na descrição aqui também. Porque esse é feito por convite. Então, eles vão mandar um link de convite para você entrar no grupo. Ah, legal, bacana. É interessante. Eu achei a radionovela. A radionovela eu achei no YouTube aqui. Mas não é desse grupo. Depois você manda o link para mim, então. Mando sim. Pode deixar. Manda, porque eu também tenho que lavar a louça e eu preciso... Boa, aí já me distrair. Ajudando todo mundo a lavar a louça. Se você quiser dar uma dica aí de um filme, alguma coisa... A minha dica vai ser a mesma linha de podcast, exatamente. Para vocês não ficarem com saudade, só uma vez por semana, o Vivência Espírita, o que dá para fazer, porque tem mais louça do que programa Vivência Espírita. A não ser que for começar do primeiro, né? Mas não vai ter todos, né? Você não vai ter todos lá no feed. Não, não tem todos. Não tem a partir do os meus programa. Pois, né, Rodrigo? Achei isso bem conveniente, cara. Não tem. O que aconteceu? Que teve um apagamento histórico da minha presença. O Maurício me mandou alguns. Ah, entendi. Mas aí eu vi que era seu e eu apaguei. Deixa pra lá. Brincadeira. Não, não tenho, cara. Não tenho. Bom, tem os programas gravados? Eu não tenho. Não tenho também. Nenhuma chance. Eu vou deixar aqui a dica de um outro podcast aqui pra vocês ouvirem quando estiverem esperando a Semana Vivência, que é o Coração em Reforma. Que ele é um podcast feito por dois jovens que fizeram muito tempo parte do movimento de mocidade, mais especialmente o Luan. Eles são lá de São Paulo, o Luan e o Guilherme. E você acha eles no Instagram, você acha eles dando uma busca aí no Spotify, em todas as plataformas, Coração em Reforma. E eles têm essa ideia de falar um pouquinho de espiritismo também para não espíritas, né? Apresentar o espiritismo e principalmente o processo da reforma íntima ali para não espíritas. Então fica aí a sugestão para vocês. Legal, coloquei aqui já no chat do YouTube, tá? Aí, Ricardo, você me mandou aqui, né? Aí eu já coloco também no WhatsApp do pessoal aqui, tá bom? Mas, bacana, legal. Legal. Eu vou colocar também aqui no WhatsApp pro pessoal já ouvir aqui também, tá? No WhatsApp quem quiser participar do WhatsApp do programa Vence Espírita, tá? É só entrar aqui, colocar o nosso telefone, mandar aqui pedindo pra gente colocar no grupo. Ou tem um link aí também na descrição, não tô aparecendo aqui. Mas é esse daqui, ó. Esse telefone. Então, telefone 12-3921-3009. Vocês podem colocar aí e aparecer. Semana passada eu não mostrei a imagem, acabamos esquecendo de mostrar a imagem da AI, né, gerada pela inteligência artificial, mas hoje eu vou mostrar, que eu não vou esquecer. A de hoje, né? A de hoje. Da semana passada não estava muito bonita, não. É, tá. Mas tá lá no Instagram, não. Tá? Então, se você entrar lá no Instagram... Vivência Espírita, tudo junto, tá? Vocês conseguem olhar com qualidade. Deixa eu inverter a câmera aqui para vocês verem. Essa tá bonita. Essa aí mostra aí o que você vê aí. Principalmente porque a gente não tá nela. Né? Aqui olhando de repente parece um disco voador, né? É isso aí, o Braulio que mostrou. Né? Opa, peraí que ficou pequeno. Peraí. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Pronto. O que você vê aí, Carmona? O legal é que... fala aí, pai. Eu vejo é uma colônia, né? Uma pequena colônia espírita, né? Eu gostei da festa junina ali, né? Pessoal com o bolinho caipira lá, legal, né? Eu achei legal que tem dois mundos aí, né? Parece que a gente tem que fazer uma escolha. Uhum. Essa... E uma comunicação vinda de cima, né? Uma ligação com o alto e a gente se inspirando com ela e levando ela para todos os lugares, né? Isso também legal. É muito legal. O serviço... tem uma troca aí, né? Tem uma troca, né? Assim, pode ver que são pessoas, assim, igual quando eu falei ali da comida ali, pode dizer que são coisas diferentes. Aqui no outro aqui são coisas diferentes. É como se estivesse chegando e um pegando outra coisa. Uhum. É como se tudo vem de lá para cá, né? Uhum. Inspiração. Tecnologias, uhum. Tudo vem de lá para cá, inclusive inspiração para o serviço do bem, né? Uhum. Então, falar criatividade, né? Porque muitas vezes a gente fala de criatividade, mas não é, a gente tem que entender que a gente não cria nada do zero. A única coisa que cria alguma coisa do zero é Deus. Nós somos influenciados o tempo todo. Então a gente tem que se abrir para a espiritualidade também para a gente poder ser criativos e co-criar. Né? Eu sei que a gente está finalizando o programa, a gente está fazendo isso de uma forma mais reflexiva e bonita, mas eu queria pegar a sua palavra aqui, Rodrigo, dizer que tudo vem de lá e dizer que muito provavelmente, então, o dicionário espírita veio de lá também, seu Rui. No começo do programa, entendeu? Você estava me criticando, mas talvez você esteja criticando aí algo que já está no plano espiritual. Queria levar essa reflexão para a gente terminar o programa com uma reflexão aqui sobre o bullying, tá? É, tudo vem do plano espiritual, já não tem dúvida. Agora, de onde vem, a gente não sabe. Pode vir até das trevas, do abismo, do umbral, de todos esses lugares. Aí é normal. Depende da capacidade de recepção do médium. Eu acho, né, que está na hora da gente encerrar o programa, não é isso? Eu acho bacana, Felipe, que a gente pega um tema de palestra, estuda. Quando você chega no centro espiritual, começa sobre o tema, a espiritualidade vem e te intui tudo o contrário. Aí a pessoa chega lá no fundo, finalzinho, dá para fazer: essa palestra foi para mim. Eu falo: não, foi para mim, porque eu não esperava essa, não. É inédito para todo mundo, inclusive para mim, né? Legal. Muito bom. Eu já agradeço, já agradeço aos ouvintes aí e deixa eu só falar a enquete aqui também, né, o resultado da enquete, para depois o Felipe comentar pra gente. A criatividade alinhada ao amor ao próximo potencializa o serviço ao bem? Então tivemos aí 88 votos e 99% disseram que sim, somente 1% falou que não, né? O Jorge deve ter colocado não lá, só pra ter um número ali. Eu sempre coloco pra poder concorrer, né? Senão ia ser 100%, senão sim. Fica 100% só. Depois você comenta isso. A criatividade alinhada ao amor ao próximo potencializa o serviço ao bem. E obrigado, pessoal, pela participação. Até o próximo programa às 8 horas. Pessoal, vamos encerrando, agradecendo a todos vocês pela presença virtual, né? Pela presença também aqui nos nossos corações. Obrigado, como sempre, a vocês. Obrigado ao Filipe, obrigado ao Carmona por estarem aqui com a gente. A gente tem muita saudade do Filipe sempre. E vou lembrando que hoje nós temos a peça espírita aí no Teatro Colinas, às 19h30 da noite, né? Convidando vocês para comparecer lá para ver a peça do Bezerra de Menezes. E também, no sábado que vem, nós teremos o caldinho da Feira do Livro Espírita, lá na AME. Né? A partir das 18h30, né, teremos o caldinho da Feira do Livro Espírita. Compareçam, né? Porque a feira, a gente sabe que tem uma despesa muito grande. E a gente hoje está falando aqui de divulgação. A feira é um instrumento eficaz de divulgação e conta com a gente, né? Tanto para trabalhar como voluntários. Em todas as casas espíritas deve ter um mapa lá pedindo para as pessoas serem voluntárias. Coloca o nome lá, seja voluntário uma horinha, duas horinhas na feira durante a semana, vai ser em agosto, né? E também preciso fazer eventos para poder bancar a feira, que o custo é alto, né? A gente sabe que, eu falei a semana passada, eu acho, mas só uma tenda grande, que é aqui no Aquarius, uma tenda grande daquela custa mais de 10 mil reais para a gente alugar, para colocar a tenda para fazer a feira. Então, tem que recurso para fazer isso, para a gente divulgar eficientemente a doutrina, através do livro. Vamos encerrando sempre, como sempre, com o livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. E é interessante que lá a gente estamos abrindo aqui no dia 22 de julho, que é hoje, a mensagem de hoje, e ela vem ao encontro exatamente do que foi falado aqui hoje, né? Do bem. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 6, Fé. Rui, quem nós teremos na próxima semana aqui? Na próxima semana teremos aqui o Fábio Dionísio, aqui no nosso programa. Ele não me passou o tema, mas eu passo o tema para o Rodrigo durante a semana. E também eu queria convidar as pessoas, os jovens, para domingo estarem lá na Fraternidade Paulo de Tarso a partir das 10 horas, onde haverá uma reunião lá dos jovens para outros eventos que eles que vão fazer, né? Tudo bem? A Joélia Vasconcelos coloca aqui: programa divertidamente criativo. Convidem. Mais vezes. Ela não sabe o que ela está pedindo. Ela não sabe a besteira que o Rodrigo fez de convidar você. Tem que vir sempre. Legal. Encerrar o programa de hoje assim é uma graça. Obrigado, Felipe, pessoal. Pode nós falar. Queremos as considerações finais. Faltou só o que que você Carlinho, achou? O Carlinho não despediu ainda. O Carlinho. Não, mas não tem importância. Como o Jorge fala, não tem importância nenhuma. Obrigado, família vivenciana, pela presença virtual de vocês. Nós dizemos sempre o seguinte: sem vocês o programa não seria nada, porque são vocês que fazem com que nós procuremos fazer sempre o melhor e faz com que a semana inteira nós esperamos que chegue o domingo para podermos estar aqui servindo a esta seara bendita de Jesus, divulgando o Evangelho Redivivo. Um ótimo domingo para vocês, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Suas considerações finais. E se você tiver alguma mensagem final para o nosso programa, você dê a mensagem. E vamos pedir para o seu pai, que está aqui hoje falando muito, né, Henrique? Está falante hoje. Para ele fazer a prece de encerramento para a gente. Não, eu só quero agradecer, é sempre bom voltar aqui, me sinto em casa quando estou com vocês, até demais, né? Põe o pé em cima da mesa, abre a geladeira, mas é sempre bom estar com vocês, aprendi muito estando aqui no programa naqueles 2 anos que eu participei, a gente estava até tentando lembrar os anos aqui, né? E provavelmente entre 2011 e 2013, e é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de conversar com as pessoas sobre os temas em que a gente acha que merecem reflexão, né? Então, acho que esse é um tema que já vem doendo aí. Eu vejo pessoas diferentes, em momentos diferentes, trazendo um pouco dessa dor, né? E esse programa acabou virando um pouco também de reflexões sobre essas dores de divulgação, do movimento e como estamos, o que precisamos fazer. Então, fico feliz de ter contribuído para o debate. Se você gostou, quiser mandar aí esse link para as pessoas que não puderam estar aqui ao vivo hoje, façam isso. Oi? Deixa o like, ativa o sininho, que isso tudo também é divulgação, pessoal. Isso é o mais básico do processo, mas ele ajuda o programa a chegar a outras pessoas. Então, a sua divulgação pessoal, ela é o mais... acaba sendo mais eficiente, né? Porque a gente presta muita atenção quando uma pessoa fala pra gente alguma coisa, né? Então, quando ela se dispõe... Eu tô usando essa estratégia agora. Eu fiz aniversário uns 15 dias atrás, e aí antigamente eu colocava no grupo, né? Agora eu mando mensagens individuais para convidar, e aí depois eu ponho no grupo. E aí funcionou, rapaz. O pessoal foi. Por quê? Porque É isso, a gente tá. Mensagem no grupo tem o tempo inteiro, né? Então, pô, pega aí o programa de hoje, o programa que você gostou, não precisa ser. Talvez o de hoje não seja o melhor. Pega um programa que foi muito bom, que você gostou. Manda para uma pessoa e explica por que você está mandando para ela. Por que, que esse programa é legal e tal. Porque você está ajudando esse pessoal que está há 21 anos fazendo isso daqui e que sobreviveu 2 anos da minha presença. Não é pouca coisa. Dá uma moral para esses caras aí. É isso. Aí é o pensamento. Não tem um pensamento pro final, seu Rui. Aí tu me quebra. Só pensamento. Gastei todo o meu pensamento aqui. O pessoal fica pensando a semana inteira sobre ele. Já deixei. Tá com burnout já de pensamento. Então vamos encerrando. Ricardo, você encerra. Pois não. Muito prazer. Bom, vamos nos conectando todos via rádio. Via internet, vamos pensando no Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade que este programa traz a todos nós, para uma reflexão, para aquela paradinha que o Filipe se referiu, para uma reflexão e para uma oração que podemos fazer juntos. Agradecendo ao Mestre por todo esse trabalho que tem sido realizado e pedindo que ele faça chegar a casa de cada um dos ouvintes, cada um dos participantes, todos que colaboram na produção, na divulgação, no trabalho contínuo que é o trabalho de divulgação do Espiritismo, mas também da importância da caridade. E assim, rogando ao Pai que nos atenda nesse pedido de interferência mais direta no coração de cada um de nós, para que possamos fazer cada vez um pouquinho mais pelo próximo. Dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Graças a Deus, Senhor. Assim seja. Uma nova era iluminou nosso caminho. O amor e o carinho mostram um novo horizonte. Nossa esfera se transforma em novo ninho. É a primavera a jorrar da eterna fonte. Vamos cantando em direção à claridade. A legião do amor sublime nos espera. Juntem-se a nós. Vamos levar a humanidade esta canção que nos transporta à nova era. Vamos, meu povo, preparar nossa morada. Que este planeta seja o nosso paraíso. Recomecemos novamente a jornada, tudo de novo, com bom senso e juízo. Quem sabe o quanto fizemos em tempos passados, braços cruzados frente à fome e à dor, sem ter ainda em nossa alma a existência desta coisa linda que é a essência do amor. Quem sabe até quantas mágoas já deixamos numa outra vida,